edição do Estádio 97, aqui pela Energia 97, senhoras e senhores, em nome de Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen por R$690 por mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Poloar com a Poloar Ar-Condicionados, você entra no clima, hein? Acesse poloar.com.br. BV Financeira, você conhece o site Meu Carro Novo? É o classificado de veículos da BV. Se você está pensando em trocar de carro, então acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Sony Xperia E1 Dual TV. O smartphone completo da Sony por apenas R$ 499. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo S ser um nome construído com história no ar. O Estádio 97. Boa tarde a todos. Oh. Boa tarde. E aí, Dodô? Tudo tranquilo? Tranquilo, bom. Dodô. Ué, ninguém vai me reverenciar hoje? Por quê? Ué, quando eu falei ontem aqui que a gente ia escovar o líder aí, porque o líder é freguês do Corinthians, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Assim como eu falei da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro, só um minuto. O negócio é o seguinte, assim como eu falei, Domênico Gato, a semana passada do Atlético Mineiro também, na Copa do Brasil, que os dois de Minas são fregueses do Corinthians, velho. Isso é verdade. Tanto o Marcelo Oliveira, quanto o outro lá, o cidadão lá do Atlético Mineiro, o Leverkup, os caras olham embaixo da cama pra ver se não tem nenhum jogador do Corinthians ali atormentando os sonhos dos caras. A verdade é uma só, mano, tem razão, hein? Eu acho que tem. Ah, mas quem vai fazer, ué? É fato, vocês estão brigando com a imagem, gente, estão brigando contra fatos. O mano fala muita besteira, mas agora ele falou uma verdade. Tem três times aqui, ó, eu tava falando fora do ar. Cruzeiro, Atlético Mineiro e Internacional não pode ver o Corinthians. É uma coisa impressionante. O Corinthians pega e passa no carro. Caragela, mano. Os caras têm churril, Vieira. Tem churril, é o churril. Quando é verdade, é verdade. É a cadela, Domênico. Ô, Domênico, tanto é que eu falei ontem, esse jogo pro Corinthians aí vai servir como parâmetro. Eu falei não pelo Campeonato Brasileiro, porque eu acho que o Corinthians já abdicou pela luta do título aí. E até o G3 lá também, que eu acho que o Corinthians não vai entrar nesse bolo, não. O Corinthians é muito inconstante. Falei, mas esse jogo é importante porque possivelmente teremos uma final de Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro. Pode dar isso daí. Falei, esse jogo vai servir como um parâmetro pra ver como o Corinthians vai se comportar jogando no Mineirão diante do Cruzeiro. Eu já te falo antes, Corinthians e Cruzeiro, Corinthians é campeão na Copa do Brasil. Já coloca manchete. E ganha os dois jogos. O Cruzeiro é muito freguês, nunca vi igual. Já que começou, vai. Vai. Já que foi, né, mano? Que ganhou ontem, né, mano? Sim, o Mano Menezes aí elogiou muito o time. É verdade, né? Falou que o time tá constante, né? E espera que essa constância continue. Vila Constância. Elogiou muitos jogadores aí, mas disse que o time suportou bem o abafa do Cruzeiro, né? Tira a mão, Vira. Tô olhando aqui. Opa! Que isso? O Vieira fica atrapalhando, mano. Mas você atrapalhando o quê? É que eu ia ajudar ele, mas esse ponto aqui não deixa. E elogiou bastante o Luciano, né? Isso foi o Mano Menezes falando ontem. Olha, Mota, eu acho que tem dois pontos aí que precisam ser exaltados. Primeiro, Mano Menezes, vamos lá. É um cara que eu critico muito. Acho que ele poderia fazer esse time do Corinthians jogar mais bola do que vem jogando, porque volto a frisar que algumas partidas que o Corinthians fez no Campeonato Brasileiro que desperdiçou pontos preciosos, principalmente para um clube que tenta buscar o título, ainda mais quando você concorre contra uma equipe como o Cruzeiro, que é qualificada, você não pode abdicar de pegar times menores do campeonato e arrancar a cabeça, velho. Você pega, certo, né, quiçá, mano? Quiçá fazer saldo de gol, Vieira. Porque dependendo da partida, tem que fazer saldo. Você pega esses dois jogos contra o Figueirense, né, mano? Dá uma olhada. Não só contra o Figueirense. Olha pra onde o Corinthians ia com seis pontos. Volto a frisar aqui. Figueirense, o Corinthians perdeu as duas, tanto aqui na Arena Corinthians quanto jogando em Floripa. Arena Palmeiras. O Palmeiras aqui, tudo bem, é o 13º do campeonato, o Corinthians conseguiu vencer. Mas, ó, Atlético Paranaense, jogando em casa, o Corinthians empatou. E perdeu no Paraná, tá? Bahia, o Corinthians jogando em casa, empatou. O mesmo time que enfiou 3 na Copa do Brasil. Quando jogando pela Copa do Brasil, enfiou 3. Jogando pelo Campeonato Brasileiro, empatou. Curitiba, jogando lá, fora, tudo bem, mas o Curitiba é um time muito fraco. O Corinthians deveria ter vencido mesmo jogando lá. É um time que tenta visar o título brasileiro e tem ganhado o Curitiba jogando lá. O Corinthians empatou em 0x0. Chapecoense, o Corinthians ganhou lá o primeiro jogo, ok, mas empatou em casa. Empatou em casa. É um resultado, na minha opinião, péssimo. É quase uma derrota. Vitória, jogando na Bahia, é o que eu sempre falo. Tudo bem, o Vitória jogando na Bahia é difícil? Difícil. Mas tem que ganhar. Campeão, tem ganhar. Tem que ganhar. Criciúma, empatou também. Botafogo, na Arena Corinthians, último jogo antes da Copa do Mundo, dominou o jogo inteiro. Contra-ataque pro Botafogo, 47 segundo tempo, empatou também. Ou seja, esses jogos aqui mostram que o Corinthians contra adversários menores do Campeonato Brasileiro tem um rendimento que não é esperado pela torcida. Você acha que é um aproveitamento muito ruim, mano? Não acho que seja um salto alto, Vieira. Porque, por exemplo, os caras, mas é acomodação porque vai pegar um time pequeno. Não é questão de acomodação, porque uma coisa é você meter uma mala e você fala, estão tocando de lado, estão tentando dar showzinho. É. O Corinthians contra adversários pequenos, ele se porta como um time pequeno. Diferente da postura que teve ontem. A hora que tem que matar, não mata. Ontem, né? no Mineirão, eu ainda vi alguns torcedores. Você tá louco, mano. O Corinthians tem uma postura defensiva lá. Vocês não viram o que é defensivo do Corinthians, velho. Vocês não sabem o que é jogar de maneira defensiva. Não, quando o Corinthians jogou muita bola ontem. Quando o Corinthians se propõe a jogar de maneira defensiva, gente, é um absurdo. O time inteiro não passa no meio-campo. Fica praticamente aí 8 jogadores dentro da área do Corinthians. É um absurdo. É ridículo o que acontece. Ontem, o Corinthians ele teve uma postura aí ofensiva assim. É óbvio que você não pode atacar o Cruzeiro como um retardado, partindo pra cima que nem um idiota, não, e se expondo lá e tomando jogar... contra-ataque com jogadores de qualidade, como é o caso do Marquinhos, como é o caso do William, tá certo? Do Marcelo Moreno, que tá em boa fase. Então, você tem que ser esperto. Você chama o Cruzeiro pra cima porque é um time que sabe sair jogando, é um time que vem pra cima. Exato. O Cruzeiro ele tem esse perfil ofensivo, mesmo jogando fora de casa, o Cruzeiro vem pra cima. Ele incomoda. Se você não tiver bem postado defensivamente, você corre o risco de ser goleado. O Corinthians ontem, Domênico, não é que ele esperou o Cruzeiro vir pra cima, se defender e tocou a bola na defesa, não. Quando o Corinthians ele tinha a bola, ele também agrediu o Cruzeiro. Ele ia pra cima. E nesse quesito, eu acho que o Mano Menezes foi perfeito. Ele foi perfeito, ele mudou a postura do time. É o que eu sempre falo aqui, não precisa ganhar. Mas se você mostra vontade de vencer, a torcida entende. É uma coisa, né? A torcida entende. Diferente de outras partidas do Campeonato Brasileiro, ontem o Corinthians ele mostrou que poderia brigar pelo título se quisesse. Quando eu venho aqui e falo que o elenco do Corinthians não é limitado, não é horroroso, igual o Benjamin fala, tá provado. Contra os times grandes, ou seja, Domênico, do décimo colocado do Campeonato Brasileiro pra cima, o aproveitamento do Corinthians é de mais de 70%. Mas, João, mano, tudo... É mais de 70% contra os 10 primeiros colocados. Agora, do 11º pra baixo, o aproveitamento do Corinthians cai pra 30% e poucos%, Domênico. Tudo que você fala é número, é fato, não tem como contestar. Mas, mano, eu penso o seguinte... Para certos jogos, inclusive certos jogadores, eu vejo muita gente falando, esse Romero é ruim de bola, aquela coisa. É o seguinte, vou te explicar. Quando você pega esses times da parte de baixo da tabela, vamos falar na gíria do boleiro, os caras ficam 11 atrás da linha da bola. Aí você tem que ter uma qualidade para poder furar isso com um chute de fora da área, ou um drible, ou uma bola parada forte, um escanteio forte, você tem que ter isso. Quando você não tem essa qualidade para furar esse bloqueio, fica um 0x0 amarrado, chato, modorrento, e até pelo nível de motivação, como você mesmo falou, de não ser um clássico, não ter tanto espaço, o time que não tem tanta qualidade técnica na frente, tipo um jogador para dar um drible desconcertante, um Robinho, um Neymar da vida, um cara, um Messi desse, quando não consegue, o jogo fica chato, fica no 0x0. Então o Corinthians, ele tem muita qualidade, mano. Principalmente quando é dado espaço ao Corinthians. Quando um time, quando pega um Cruzeiro, São Paulo, o Santos na Vila, quando os caras saem, te dá espaço para Renato Augusto jogar, para o meio campo do Corinthians encostar, para jogadores de qualidade passarem e habilitar o Guerreiro. Agora, por exemplo, voltando a explicar do Romero. Romero é um jogador que acompanha na Libertadores inteiro do ano passado. Ele jogava onde? Cerro Porteño. O que, que fazia o Cerro Porteño? Se trancava e saia no contra-ataque. Jogava a bola, peleira, baixava a cabeça, corria, ou chutava no gol ou cruzava. No Corinthians, ele tem que pegar a bola, tem um volante, um lateral, ele tem que dar um drible, tentar... E não é a dele, ele não sabe. Então fica mais difícil quando você pega esses jogos, mano, porque a postura dos times não te dão tanto espaço. Quando o Corinthians encontra espaço, ele passa por cima. Mas eu só discordo aí do que você falou a respeito aí quando o time pequeno aí se fecha. Às vezes o time fica chato, modorrento. Aí que tá, Portuga. É essa postura que o time grande tem que ter. Sim. Mesmo encurralando o time pequeno na defesa e você tendo que, talvez, aí abrir espaços, de alguma forma você tem que fazer. Não, é isso que diferencia aí, por exemplo, o Barcelona de outros clubes. É isso que diferencia o Bayern de outros times. Mas tá certo? Você tem que impor o seu ritmo e mostrar que você tem potencial, que você tem qualidade. E o Corinthians, por ter vencido inúmeros adversários teoricamente difíceis no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Cruzeiro, o Corinthians ganhou os dois jogos. O São Paulo, o Corinthians empatou um e ganhou o outro. Internacional, o Corinthians ganhou um. São times que saem pra jogar. O Grêmio, o Corinthians ele só não conseguiu vencer o Grêmio porque teve chance. O Corinthians ele teve aquele lance lá que o Romarinho chutou a bola, bateu na mão do zagueiro do Grêmio. E fora esse lance, o Corinthians teve mais duas boas chances de gol ali contra o Grêmio. Poderia ter vencido também. Jogou bem. O Corinthians Atlético Mineiro, o Corinthians também jogou bem. Contra o Fluminense, ok. Acontece, às vezes tropeça. Mas contra o Santos, o Corinthians também foi na Vila e ganhou na Vila. Ou seja, são adversários expressivos que eu citei aqui e que o Corinthians jogou bem. Jogou de maneira decente. O que não jogou de maneira correta foi contra os adversários pequenos. E nada me entra na cabeça e fala, mas pô, é que meu time tá retrancado. Olha o Cruzeiro. O Cruzeiro vai lá, tá retrancado, então peraí. Isso. Vai lá, bate até fazer o gol. E faz o gol. O Corinthians aquele... precisa ser um pouco mais constante nesse campeonato brasileiro. Aquele começo de jogo, né, mano? O Corinthians Internacional. É, o Corinthians 10 minutos aí tá 2-0. Tá 2-0. Matou vírgula. É, depois... Tava 2-0 pro Corinthians, o jogo terminou 2-1. E nos 43, 44 segundo tempo, teve uma cabeçada do Inter, que o Cássio fez uma defesa que eu não sei nem como ele pegou aquela bola. Tá certo? E um outro lance do Inter, que o cara pegou e chutou uma bola, e é praticamente na risca da pequena área, por cima do gol. Então o Corinthians perdeu algumas oportunidades, inclusive essa contra o Inter, aí de matar o jogo. Tá 2-0, com 10 minutos, força a barra, faz o terceiro, o quarto com 20 minutos, que se dane, lacra de vez. É. Não respeita o oponente, porque se o cara toma fôlego e se recupera, aí azé do caldo. E só pra matar de vez aqui, já elogiei o Mano Menezes, o Benjamin, ele falou que não tem condições psicológicas hoje pra fazer o programa, porque ele falou que ele não tem como dar o braço a torcer, que o Renato Augusto jogou muito. falou, você fala isso pra mim, você mano? Tá me mandou ainda por WhatsApp. Ele tá com a voz... Bem bundão mesmo. Ele tá com a voz... Coisa, hein? Tá aquela voz de choro. Mais uma notícia aí, mano. Vamos melhorar o nível isso aqui? Vamos falar do Palmeiras. Pera aí, calma. Vamos falar do Palmeiras. Fala aí, Motinho. O Corinthians aí deve cumprir punição do STJD na Arena Pantanal, mano. Nossa, é longe. Possivelmente deve ter negociado lá. Não, mas qual o jogo, mano? Só um jogo. Foi Corinthians e Vitória. Dia 22. Ah, Vitória também dá pra ganhar em qualquer lugar, né? O Corinthians, ele tava até pensando em mandar esse jogo aí pro interior do estado de São Paulo. Mas possivelmente aí deve ter feito um acerto financeiro e vai mandar lá. Lógico. E aí que tá, Motinho. O próximo jogo do Corinthians aí pelo Campeonato Brasileiro é contra o Botafogo, no sábado. Esse baba, já é um jogo, Domênico. Então, baba, tem uma baba, hein, mano. Mas esse... Hã? Casa? Em casa? Não, esse jogo é... Lá, né? Na Arena Amazônia, que o Botafogo mandou o jogo lá também. Tá. Ah, mano. Mas esse já é um jogo que eu não cravo que ganha. Como não, mano? O Corinthians é inconstante, Vieira. É o que eu falo aqui. Eu cravo que ganha contra o Cruzeiro, posso cravar que ganha contra o Atlético, mas não cravo que ganha do Botafogo. Ah, não sei não, ganha sim. Ah, o Renato Augusto, alguns jogadores já falaram sobre isso. Gente, tem que entrar ligado contra o Botafogo. Então, mas o time é inconstante, não dá pra cravar com 100% que vai ganhar. Botafogo, hein? É isso aí, mano, já falei. Ô, Domênico, o Corinthians é o seguinte, o Corinthians é urologista de japonês. O que é urologista de japonês? Tem problemas com coisas pequenas. Ah, é complicado. Ah, o Vieira entende disso. Não, eu não. Urologista de japonês. Vocês. Nós. Domingo! É campeão! Hoje não tem. Vai melhorar o nível disso aqui. Hoje não, hoje não tem melhorar o nível aqui. Por incrível que pareça, não tem pra cá ninguém. Duas rodadas, hein, Dudu? E se o Santos ganhar, se o Santos ganhar hoje, que eu acho que ganha hoje o Santos, teremos de novo aquele negócio que teve no final de semana. Os quatro grandes ganhando aqui. De novo. Palmeiras. E nunca e é muito provável que isso aconteça, né? Porque o Peixe pega o Bahia, né, Dodô? Palmeiras que ganhou aí do Botafogo, né, Dodô? Um gol do Henrique, né? Thierry! Artilheiro! Vice-artilheiro! Vice! O campeão não conta, né? O do campeão não conta. Quem é o Marcelo Moreno? Quantos gols ele tem? Um a mais, eu acho. O Henrique fez gol ontem, o Marcelo Moreno não fez. Empatou em número de gols. Quer dizer que o bunda frouxa do Portuga vai engolir seco isso? E vou dizer uma coisa, o artilheiro do brasileiro é o Henrique. Eu quero dizer pra você, Dunga, não vai levar ele, não. Não quero que pronto, vai. Não quero levar. Não leva o Thiago pra seleção. Como? Não, senhor. Pra fazer o quê? Não quero. Pra arrumar o uniforme lá? Portuga. Peraí, quem que é o... desculpa, ô cidadãozinho. Quem que é o artilheiro do campeonato? Marcelo Moreno. Então chupa. Marcelo Moreno. O Henrique também. Ô, senhor, fala de nós, que é legal. Então, o Valdívia até que falou assim que o Palmeiras perdeu o medo de jogar. Exato. Né? É verdade. Não é pra comemorar, tranquilidade, não tem nada disso. Não tem nada tranquilo. Mas o Palmeiras perdeu o medo de jogar. Aliás, Valdívia, ontem quase que compromete também, de novo. Quase. Olha, mesmo porque nós teremos uma sequência muito difícil. Muito difícil. Você pega o Grêmio, pega o maior de todos agora. Vai. Não. O Imortal. Dudu, vai pra cima que é legal. Dudu, vai que é legal, que já fui. São freguês também, se der sorte. O empate tá muito bom pra nós. O Filipão falou assim que respeita muito. Respeita muito o Palmeiras, mas que ele precisa, não pode fugir ali do grupo de cima. Então, com o empate eu me mandei no grupo de cima, tu fica um ponto mais longe. Não, mas você não falou isso, não. Você falou que vai dar na cara. Isso que eu tô falando nem off. Filipão, se um dia você pensa em voltar pro Verdão, é melhor que você entregue esse troço. Porque vocês não precisam desses pontos. Como não, Dodô? Nós estamos ali na briga, ali no forfé, ali de cima. Escuta, todo mundo lá vai perder. Será? Vai. Aí é legal pra nós. Aí dois. Não, se perder, eu te ajudo também. É nóis, é nóis, é nóis. Eu gosto do Palmeiras. Mas então, vamos ficar junto aí jogando. Eu não quero que o Palmeiras caia. Palmeiras é grande. Você prefere quem? Grêmio e Palmeiras ano que vem ou Grêmio e Luverdense? Não, tem graça. Grêmio e Palmeiras. Então, é melhor, dá mais audiência. Concordo. Então, voltando ao jogo aqui, vou dizer uma coisa pra você, Mota e meus amigos. Ontem, o Botafogo aí, eu acho que tá indo pro saco já. Já foi, Dodô. Não colocaria como um dos rebaixados. Essa depois dos quatro que saíram, hein, Domingo? Aí quebrou de vez, eu acho. Acho que foi a pá de terra que faltava pra jogar. Foi. Apesar de que não foi um jogo fácil, foi um jogo difícil, os caras venderam caro. Que o Palmeiras dominou o jogo todo, dominou, né, Domingo? Porém, mas deu um susto também. O Botafogo chegou em umas duas oportunidades. O Prass pegou uma bola, um jogo inteiro. É, mas aquela bola era difícil. Aquela que ele quase se machuca igual do jeito que ele... Eu vi o mesmo lance que o Deola, na mesma bola ele furou. Ele furou, Passou debaixo da mão dele. Essa é a diferença, né? Palmeiras agora tem goleiro. Além de goleiro, ele dá mais consistência à defesa. A diferença do jogo de ontem, com todo respeito com os goleiros que eu vou falar, agora, com todo respeito mesmo, agora se o goleiro do Palmeiras ontem fosse ou o Fábio ou o Deola, eu acho que dificilmente o Palmeiras escaparia pelo menos do empate tomado. É, porque tem dois, três gols ali que... Mas tem um detalhe também, né? Mas você viu a cara de dor do Fernando Prass quando ele defendeu? Ele já saiu colocando a mão no cotovelo. Ele falou que não tá cicatrizado ainda, contusão, né, mano? Ele falou que machuca ainda. Ele sente que parece que machucou de novo. E ele xingou o jogador do Botafogo. Você viu? Ele falou, falei, não vale bica, porra. E a hora que ele levantou, ele falou, falei que não vale a bica, porra. Né, mano? É, verdade. Verdade. Agora, mas legal. Ele pegou uma bola difícil e tal, salvou o Palmeiras, ajudou o Palmeiras. E o... acho que foi o Leandrinho. Leandrinho, pelo amor, hein? É ruim, né? Não dá. É ruim. Ele entrou, deu uma velocidade no jogo e tal. Mas tem umas bolas que chegam na cara... Meu, o Valdívia... Agora, eu vou falar uma coisa pra você. O Valdívia fintou todo mundo, entrou na área, tocou pra ele e falou assim, faz o gol. Sabe aquela bola assim? Sem goleiro. Faz. O cara dá a pica, a bola vai lá na... E o Alione, Domênico? Duas bolas que o Alione tinha que passar pro lado, Dodô. Tinha que rolar pro lado. É, mas aquele que ele driblou os três jogadores... Era pra ser 4-0 pro Palmeiras ontem. Domênico, tava o cara e a rede, parceiro. Agora, o Palmeiras tem que fazer o seguinte... fez muito bem a parte que tinha que fazer, que era vencer o Botafogo. Tinha que vencer. Nem todo mundo no campeonato é Jão, porque o Botafogo pra mim é Jão. Botafogo é um time ruim. Só que o Palmeiras, se quiser permanecer na primeira divisão, ele tem que ser melhor que quatro times. De exato. Um, ele já só foi. Isso. Ele tem que ser melhor. Ele é melhor que o Botafogo. Agora, por etapa, cara, vamos tentar um resultado bom contra o Grêmio. O Palmeiras já tá fora. Não é o melhor time do mundo, mas também não é o pior. O Palmeiras já tá fora. Posso falar? Não é assim, Vila. O Criciúma não ganha de ninguém. O Palmeiras precisa de 14 pontos ainda, de 33 que vai disputar. Só que eu vou te falar uma coisa, Domênico. O Vitória ontem tava ganhando de 2-0 do Goiás. Um time que precisa ganhar de qualquer jeito. Tomou dois gols em 5 minutos. Não podia. Eles tomaram dois gols. Foi bom pra nós. Foi bom pro Palmeiras. Foi bom. O Criciúma não ganha de ninguém. Apanha toda hora. O Botafogo é outro. A quarta vaga é Curitiba ou Chapecoense, Domênico. Não, mas tem mais time aí. Eu acho que o Botafogo, Criciúma e Vitória já foi. Ô, Vieira, o Atlético do Paraná tá jogando mal pra caralho. Tá pedindo também. Tá pedindo. O Curitiba tá com dificuldade. Tem muita coisa pra rolar. Eu acho que o Palmeiras tá fora. Tem muita gente aqui. Não tem muita diferença. Eu não tiro nem o Flamengo. O Flamengo ontem teve uma vitória muito importante, mas não retiro ainda o Flamengo dessa briga. Acho que o Flamengo ainda tá brigando ali. É 35, tá o Flamengo? Não, 34, né? Do Goiás pra baixo, que é tudo 34 pra cá. Você pega aí, ó. O primeiro que cai hoje, se a Chapecoense ganhar o Inter hoje, que joga em casa, se ganhar, a Chapecoense, ou pelo menos se empatar, a nota de corte que cai é 29. Então vou pegar o 29, tá? Pegar 29. Porque aí ficaria o Curitiba, né? 29 pra 34, você faz a conta aí. São 5 pontos. 5 pontos pra mim, em 11 rodadas, qualquer um pode cair ou não. Pode. Sim, tem muita coisa. Acho que do Sport pra cima, que é 36, acho que dificilmente o Sport cai. Então, e nem o Santos, Fluminense ali, é aquela parte de cima. Daqui pra baixo, todo mundo corre risco. Todo mundo. E o Palmeiras vai jogar entre si, né? Eles vão jogar entre eles, né? Agora, tem o Bahia que joga hoje com o Santos. Se perder, é bom pra gente. Viu, entendeu? Se perder, porque fica com 30. É. Já ajuda um pouquinho mais, né? E por outro lado, o Santos se ganhar, o Santos vai... Entra no bolo do G4 ali, querendo entrar, né? Vai pra 42 pontos, né? Vai pra 42. Depende do Fluminense que joga hoje também com o Atlético. Aí um mata o outro, porque aqui, ó... Tem o Fluminense 41 e o Atlético 43. O Santos já encosta nos dois. Pode encostar. E 42... e pode até brigar o Santos por uma quarta posição no G4 ali, né? 42 já vai ali. Por isso que eu acho que o Santos deve vencer o Bahia. Melhor que o Bahia. Vamos, por favor. Já que falamos do Santos, vamos lá então. É, RG, hoje, né, RG? Segundo aí, a margem de erro. É, conta. Pra mais ou para menos. Ou para menos. Saiu uma pesquisa bonita hoje aí. Bahia. Pesquisa... Bahia, RG. Viu? E o Santos aí que vai com algumas modificações, né, RG? O Robinho não tá, tá servindo a seleção, né? O Patito Rodrigues aí vai entrar no lugar dele, né? E o goleiro também, né? No lugar do Aranha aí, que o Aranha ainda não voltou. Tá machucado. Né? Então o time para hoje, RG. Manda. Vladimir. Bom. Cicinho. Aloprado. Aloprado? Como assim? Cada um tem o seu aloprado. Edu Dracena. Cicinho, de vez em quando ele vai. Ele... De vez em quando ele não vai. É, tem uns apagão, né? Edu Dracena, vai. Edu Dracena. Vai. David Brás. Vai. Caju. Bom. Que é Caju, RG? Que eu não conheço. Caju é do Caju Castanha. Caju é o Beira-Mar, Beira-Mar. É o Caju Castanha. De onde ele veio, RG? De baixo. É? Esse eu não conheço. Da base? Da base? Caju. Vou aqui, vou lhe dizer. Agora presta atenção. O Santu que joga muito, o Santu é campeão. É o Beira-Mar, o Beira-Mar. Agora eu vou lhe dizer. O Santu na Belmiro, o Bahia vai vencer. O Beira-Mar, o Beira-Mar. Entendeu? Arouca. Vieram aqui, gente boa, os caras. Gente fina, gente fina. Arouca. Bom. Souza. Souza, vai jogar. Ó, o garoto que tá brilhando muito aí, Lucas Lima. Voltando, bom. Tá jogando bem mesmo. Giovânio. Voltando também, bom. Ele, RG. Quem? Ele que foi atacado por... o Lalaor deu uma nele aí. Ele quem, Mota? Damião. O Botão. Fósforo molhado vai jogar hoje? Não, fósforo molhado não. RG, você não fala assim porque você... RG, você não fala assim, sabe por que você não pode falar assim? Porque o agente dele tá processando. Você tá desmerecendo o teu produto, RG. Eu não vou mudar. Hoje... Hoje ele vai desencantar. Hoje o fósforo molhado mete 3. É. Nós vamos fazer um DVD. E vender no fim do jogo. Meu, rapidinho, velho. Rapidinho. Cuidado, hein, RG, porque na frente o Patito, né? Patito? O agente dele aí, RG, falou que vai processar o Laor. Deixando madeira de pereba. É, mas, pô, para. Nada a ver. Sim, agora o Laor não pode dar opinião do futebol poxa, agora. O que é? Tem que jogar bola, tem que fazer gol. E o Santos tem que vencer hoje pra ficar aí lá em... Alivia, né, a tensão lá de baixo. Lógico, já foge, né? Passa os 40 pontos, que é muito importante nessa altura do campeonato. É. Né? E encosta lá e fica tomando uma sopinha pra ver o que acontece, né, velho? Vai que sobra, né? Vai que pela margem de erro, pra mais e pra menos. Então é isso aí, Peixão. Vambora. Bahia hoje. 19h30, né? Então tá bom. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Antes de partirmos para a próxima agremiação, quero dizer que o estádio vem em nome também de Outback. No Outback tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente para você. Também em nome de Consórcio Remasa, seu sonho realizado com a menor parcela. Ligue 3142-3440. Também em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Em nome de HDI Seguros, é debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje dirigir o seu. E vou falar de Arena Space, meus amigos. É, agora os seus domingos tem mais ação, tem mais adrenalina com o melhor do MMA no canal Space. É o Arena Space que traz aí os melhores momentos aí dos grandes eventos de MMA ao redor do mundo, minha gente. É, olha só. Todo domingo no canal Space, você curte aí os golpes, a ferocidade, a brutalidade e o triunfo dos lutadores. Aquele jeito bem emocionante, né? Bem legal mesmo de terminar o seu final de semana, hein? Sempre aos domingos, sempre no canal Space, mas agora em novo horário. Sempre à meia-noite, hein? E aí, você não tem ainda o canal Space? Como assim você não tem? Tem que ter, consulte sua operadora de TV por assinatura hoje mesmo e peça já o seu. Tem que ligar lá e pedir, viu? Tem que ter o canal Space aí na sua casa. Emoções extremas tem no MMA, tem no Space. Esse é o Estádio 97 pela Energia 97, nome de Sony, Xperia E1 Dual TV. O smartphone completo da Sony por apenas R$499. Em nome da Made Grupo S, no nome construído com história. E o Benjamin vai falar de BV, Beijinha. Olha aí, amigão, você está pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto ou seu caminhão? É só você acessar www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. E olha, através do site é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, tudo isso sem sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV. Mais informações, amigão, é só ligar 3003-7888, 3003-7888. É isso aí, amigão, com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Ah, tricolor, meu Deus, ontem foi a vitória da superação. Superação? Ah, ontem foi, ontem foi. Vou te falar, olha, o São Paulo ganhou ontem com um golaço do Michael. Belo gol, hein? E duas grandes defesas aí do Rogério, o mito, né? Quarentão. Teve grito pra parar, Motinha? Não, cadê os corneteiros? Aposenta, Rogério. Cara, eu vou falar uma coisa, o Rogério. Tem um São Paulo lá fora que levantou a placa escrito assim, para não, Rogério. Não. Falou isso, tonto? Não, jamais falaria isso. Então, mas o Rogério ontem garantiu. É, o São Paulo, assim, se pensar, vamos falar, nem tem culpa, porque assim, o elenco tá quebrado. O São Paulo com muitos desfalques. Inclusive para jogar contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Dez caras, mano. Tá quebrado como? Tá brigado? Tá. Não, quebrado, cansado. Não tem jogador. Não tem jogador. Os caras estão quebrados no sentido não de. Não tem jogador. Contusão. Condicionamento, né? 10 jogadores vão ficar fora. Convocação, né? Ontem ainda pra completar. O Luiz Fabiano foi punido pela Comembol 3 jogos, fora. Não vai poder jogar a Sul-Americana se passar no jogo, o próximo jogo, nem os próximos 2. E o Michael, o Michel Michael, sempre chamando de Michael. O Michel Bastos foi punido por causa daquele jogo contra o Flamengo, também pegou 3 jogos. Vai, lógico, vai recorrer, de repente fica um, né? Aquela história. Os caras são punidos, depois pode até. Mas, fora isso, o trabalho que dá e você não poder jogar, o São Paulo não vai contar com o Souza, não vai contar com o Kaká. Tá na seleção, o Ganso levou a mano, também não vai contar. E é um jogo, né? Embaçadíssimo. E um jogo, né, embaçadíssimo do São Paulo. O São Paulo tem 3 jogos pra daqui pra frente, que vai ser. O Muricy vai montar. O Muricy me falou: olha, o Muricy tá fazendo exames hoje, parece. De novo, né? E só pra complementar lá, tá tudo bem com o Muricy. Mas depois daquela defesa do Rogério Ceni, ele tem que fazer mesmo. Né? Mas até que ele ficou calmo, viu? No final do jogo ele tava apavorado, mas ele ficou calmo. E ele até falou, se o médico liberar, eu entro e jogo. Porque ele vai ter que armar o time com a molecada. Vai colocar o Hudson. Hudson. Vai colocar o Auro, o Bosquilha. Porque, meu, o time tá... desmantelado. É, não tem, não dá nem pra cobrar, sabe? Você fala assim, padrão de jogo, não dá pra cobrar isso do time do São Paulo. Souza fora, Kaká fora. Então, você vai colocar o meio de campo, você vai ter que colocar o Bosquilha, o moleque, vai ter que colocar mais volante. Paulo Miranda, né? É, Tolói, né? Também então, fora. Então, você vai cobrar o quê do time? Não dá pra cobrar. O São Paulo jogou mal no segundo tempo, eu tava revendo o jogo, falei, meu Deus do céu, você fica na reprise, mesmo sabendo que o São Paulo ganhou, eu ficava torcendo pra acabar o jogo. Eu falei, vai perder na reprise, pô. Porque, pelo amor de Deus, é difícil. Então, é aquela história. O elenco mesmo, aquela história de tem que ter elenco, tem que ter elenco e tem que ter elenco de qualidade. O problema é que o São Paulo também não tem, entre suas reservas, você olha, tem poucos de qualidade, se você pensar. O São Paulo tem um time bom. Fora isso, tem alguns, né? E, assim, tem uns jogadores que realmente não vingaram, obrigado, passar bem, daqui a pouco vai embora, mas... Oswaldo, não dá, né, Motinho? Você é um vagalume, cara. Não. Tem pilha? Você tá ouvindo agora? Olha lá, o cara mal. Tá falando que gosta do Oswaldo. Não. Vagalume. É aquele jogador que faz uma jogada e depois daqui a dois anos faz outro. Ele, vagalume só faz uma coisa, na vida, de vez em quando, assim. É um lampejo, Não, é vagalume. Se ele estiver ouvindo agora, vai ficar chateado. Ah, picos de audiência. Pelo amor de Deus. Não, cara, o vagalume tem um botico aceso. A sorte dele, que passou o Lucas na vida dele. Ele começou a jogar quando o Lucas estava. Então a atenção ia pro Lucas e ele conseguia, sabe? Ser um coadjuvante. É, ser um coadjuvante. Hoje, o Oswaldo, obrigado. Olha, você já pode colocar na sua casa, assim, um pôster, você ganhou a camisa de São Paulo autografada. É, então, né? Eu joguei com o Kaká, você fala, puta, aí a pessoa fala pros seus netinhos, ó, eu joguei com o Kaká, nossa, aí você fala, ó, parabéns. Rogério, mas você tá aquele gringo, coitado. Então, é assim, você vê que, sabe, não, é jogador coveiro, ó, a jogada mole nele. Não pode fazer isso com o cara. Mas o Muricy, gente, é lógico, o cara não vai deixar de trabalhar, ele falou que se ele para de trabalhar, ele vai ficar louco, enfim. Mas eu acho que a família deveria internar ele à força. Não! É verdade. É igual aqueles caras do Américo Gato, que o cara chapa o coco, fala, não sou cachaceiro. A família vai lá interna, tem que fazer a mesma coisa com o Muricy. Você tá louco, mano. É verdade, RG, porque a sua saúde é o seu principal patrimônio, cara. Por mais dinheiro que o cara ganha na carreira, etc e tal, o Muricy, ele tá chegando num pico de estresse, tanto é que ele falou ontem na entrevista coletiva, ele falou, pô, eu preciso mudar. É, ele não pode acabar como Tele, que mas sofreu muito. Mas é que tá, ô RG, acaba às vezes a pessoa... O contrato dele, ele deve acho que ele para? Isso aí. Não, não vai parar, não. Ele já deu. Falou que se ele parar, ele vai ficar doente? Não, ele disse que não quer ficar também igual o Tele Santana, né? Então ele falou, não vai parar agora, tem um contrato aí que tem que cumprir, né? Agora, que vida de treinador agora, cara, é isso, hein? O cara começa a pensar, né? O cara é muito cobrado. Ah, o bagulho é embaçado. O São Paulo tem uma sequência aí, agora um jogo difícil contra o Atlético Mineiro, e depois tem aquela sequência que no primeiro turno a gente falou que era fácil, o São Paulo podia acumular aí pelo menos uns 12 pontos. Mas foi nessa sequência que o São Paulo também ficou mal. É. Então, aí quais são os jogos, Motinha? Peraí, deixa eu pegar a tabela aqui. Mas é essa sequência, porque o São Paulo é como o Corinthians, o Mano tá falando. É o que o Mano falou, né? Não, mesma coisa, é, né? É inconstante, não dava pra saber. Mas a pior sequência quem pega agora é o Palmeiras. O São Paulo não é muito difícil. Não, isso que eu tô falando. A sequência do São Paulo depois era do Atlético... Era pra ser fácil, né? É pra ser fácil, só que a gente não pode... Ó, o São Paulo pega o Bahia em casa, depois do Atlético, depois pega a Chapecoense fora. Então, fácil. Depois o São Paulo pega o Goiás fora. Tudo jogo é fácil, né, mano? Pera só um minuto. Como é que é a sequência? O São Paulo pega agora aí o Atlético Mineiro. Não, o Atlético Mineiro eu acho que não ganha, mas vai. É. Atlético, você acha que o São Paulo não consegue ganhar? Não ganha. E o Bahia? Bahia? Onde é o jogo? Lá. Aqui ganha, o São Paulo ganha. Não, então, o próximo jogo do São Paulo é com o Bahia. Vai depois, ganhar. Depois o Atlético Mineiro, pera, calma. Ganha também. O São Paulo pega o Bahia, depois o Atlético Mineiro, tá? Não, mano. Não, Atlético Mineiro primeiro. Não. Atlético Mineiro, Bahia... Isso. Atlético Mineiro agora sábado. Essa acho que vocês perdem. Mas aí depois o quê? Bahia. Ganha, São Paulo ganha. Aí depois Chapecoense fora. Tá ganha do Chapecoense lá. Vai ganhar lá. E Goiás depois. E Goiás, hein? Ganha do Goiás. E depois o Criciúma fora. Ganha do Criciúma. Ô, Domênico, você tá virando São Paulo. Não, vai ganhar. Eu tô analisando o futebol. Ô, Domênico, sabe quem vem depois do Criciúma? Vitória, Domênico. Ganha também. Que sequência boa, São Paulo. São Paulo vai ser campeão boa, brasileiro. Mas só que o WhatsApp no meio. Vai ganhar uns 4, 5 jogos seguidos aí. Tem o WhatsApp no meio. Agora o Atlético perde. Depois, fica tranquilo. Considerando a margem de erro, São Paulo campeão. É tudo confronto direto do Palmeiras. 15 pontos aí, eu tô vendo. 15 pontos, tô vendo. Mas vai ser difícil, vamos lá. Não vai ser difícil. Agora, você que está aí na rua, entenda o que a gente está passando aqui dentro desse aquário. Se tiver, hoje é dia de ação de graça, de fazer comida, ele está com fome. Manda pizza para nós, manda espirra para nós. Esqueceram de nós, tenham piedade de nós. Esqueceram de nós, não tem problema, vai. Vamos lá, estádio, vamos partir para a primeira ligação? Mas antes da primeira ligação, o Mano tem um recado muito importante, né, Mano? Vamos falar aí de Polo Ar. Ah, com certeza, Domênico Gato. Hoje, antes do ouvinte, a gente tem que falar uma informação aqui também. Tá complicado, viu, Mano? É o seguinte, então fala da Polo Ar e depois aí, e segura a audiência. Para segurar a audiência. Exato. Segurar a audiência. O calor que fez hoje, hein, Mano? Nossa, Mota, lá fora tá um inferno, velho. E o estúdio, até o Domênico Gato ligar o nosso ar-condicionado da Carrier, velho. Também tava embaçado. Mas bateram o recorde hoje, dá até pra defumar a linguiça aqui dentro, velho. Meu Deus do céu. Tá feia a coisa. Nossa, o negócio tá embaçado, velho. Carrier hoje bateu o recorde. Véio. Ah, com certeza, RG. Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Fale com a Polo Ar, amigão. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil, cara. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados, RG número 2? Você vai falar do velhinho que você ama? Com certeza, mano. Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Ah, esse aí. Esse é um gênio, hein? Willis Carrier. Esse cara inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais da fabricação de equipamentos. De aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Ideia, esse véio. Cara, RG, ele é mais importante que o Santos Dumont, cara. Ele é mais importante que o Marconi, que inventou o rádio. E pra você entrar de vez nesse novo clima, amigão, a Polo Ar e a Carrier oferecem um high-wall de 9 mil BTUs. Olha que bacana, hein? Um high-wall de 9 mil BTUs da Carrier. Pra ganhar o seu é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai acontecer amanhã, hein? Amanhã, galera. Acessa aí. poloar.com.br e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do país. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, Você entra no clima, amigão. Boa, mano. Esse é o estádio 97. Qual a informação? Domênico, antes da gente atender nosso primeiro ouvinte, até guardei essa informação pra depois. Porque como eu falei muito do Corinthians aí nas manchetes, eu ia me alongar demais. Mas acontece o seguinte, Domênico Gato, cara. Fala, mano. Qual é a bomba, mano? Você lembra do Paulo André? Ingrato. O Todo André. Culto. Ah, lembra lá o Todo Paulo. Culto? Sei, sei. O Franginha. Pintor de quadro. O artista plástico. Que é o Paulo André? Ó, é o artista plástico barra escritor barra pintor de quadro barra jogador de futebol barra modelo. É, jogador mais ou menos. Pô, e aí? E que então jurava amor pelo Corinthians? Ó, ele é do tá na China. Ele era do bom senso. Mas é ridículo. O Paulo André, vulgo pintor barra artista plástico barra modelo barra escritor barra jogador de futebol, esse mesmo Domenico Gato. O que aconteceu? Ele tá acionando o Corinthians na justiça, tá indicando um valor de 2 milhões e meio, segundo o lance aqui, o próprio Jorge Nicola, que deu a informação. Alegando o quê? Primeiro, ele quer direito de arena. Isso aí não é exclusividade, porque tem muitos jogadores que saem do clube e aí o cara vai lá e reivindica isso. Direito aí, dele. Porque é um negócio, RG, que é um percentual relativo ao valor pago pelas TVs aí ao clube. Então, muitos jogadores entendem que merece isso daí e eles reivindicam isso na justiça. Certo. Só que a segunda parte do processo, Domenico Gato, sabe o que o cara tá reivindicando, cara? Horas extras pelos domingos e feriados que o cara atuou. Você tá brincando? Você tá de brincadeira. Não, o cara tá alegando que ele merece receber pelas horas extras aí que ele jogou nos domingos e feriados. Paulo André, deixa eu te falar. Alguém avisou ele que futebol se joga de domingo, mano? Não, então, o cara quando decidiu. Não, o cara quando decidiu ser jogador de futebol, ele sabia que isso daí acontecia. Pô, aí não, hein? Em cada uma. É, eu acho que cada um, Domenico Gato, tem o direito aí, se ele acha que ele merece aí realmente receber por isso, ele tem que entrar na justiça, tem que reivindicar o seu direito. Porém, beira o ridículo. Um cara esclarecido, um cara que falava bonito aí após as coletivas. O futebol dele nunca foi tão bonito assim pra me agradar. Mas as coletivas dele impressionavam. Era um cara culto, esclarecido, falava sabia bem. Falar, né? Ele conjugava bem os verbos. Mas o cara reivindicar isso, Domenico Gato. Não vou falar, eu vou usar o termo mais brando, que chega ao ridículo, pra não usar um termo mais pesado e o cara poder me processar. Já que a moda que ele tá acostumado agora é querer arrancar dinheiro fácil. Pelo menos ele tá reivindicando isso do Corinthians. Até acho que se o cara se sentir ofendido ali, ou então se o cara querer reivindicar algum direito que ele tenha na justiça, ele tem que fazer isso mesmo. Tem. Mas, Domenico Gato, é ridículo. É ridículo, é tosco. É tosco. Nenhum jogador no mundo inteiro reivindicou hora extra por sábados e domingos, ou então feriados que ele tenha jogado. Olha, isso é tosco demais. Mesmo porque você já tendo encontrado um atleta profissional de futebol, eu vou dizer uma coisa pra você. Com todo respeito ao Paulo direito André. De arena, ô Portugal, ele não é o primeiro a fazer isso, porque outros jogadores aí também já fizeram contra o Corinthians. Mas vou falar uma coisa, com todo respeito ao Paulo André. Será que ele sabe? O Betão, o William Capitão, o Chicão, o Finazzi, cara, outros caras aí. Será que o advogado sabe? O Paulo André, acho que ele deveria agradecer todo dia por ele ter jogado no Corinthians e por ser profissional de futebol. Se eu não me engano, ele ficou uns 4 ou 5 meses parado, não ficou? Cara, também, por isso bancando tudo. E assim é a vida, velho. Não, mas aí peraí. O fato dele ter ficado parado, machucado, sim, o Corinthians também não fez nenhum favor. Ele é empregado do clube. Eu sou honesto com ele, mano. É empregado do clube, tem que pagar o salário. Ele tá certo com ele agora. Ele não tá certo com ele. Inclusive, RG, o Bussabi, tá certo? Ele responde aí pela parte jurídica do Corinthians. Ele falou que o Paulo André, ele foi atendido em tudo, absolutamente tudo, que ele reivindicou quando ele saiu do clube. Mas é claro que ele entrou porque ele recebeu orientação para entrar, porque não tem a CLT, né, Bai? Então, aí envolve... CLT tem esse troço aí. CLT. Não, mas o RG, é muito complexo isso daí, porque você acaba abrindo precedente caso o Paulo André ganhe isso, imagina? Você não tem a dúvida. Fale o futebol brasileiro que já tá falido. Você não tem a dúvida. Assim, não sei se é felizmente, infelizmente, se tá na CLT, o advogado é que faz, não é nem ele. Ele não entrou no nenhum jogador do Brasil e que está do mundo reivindicou isso. Ele foi o primeiro e pode ser o primeiro de muitos outros que virão, viu, se ganhar. Você sabe, ô Domenico, eu acho que é problema. Porra, cara, fazer tudo bem, é um direito que o cara acha que tem, ele entende, só que merece. Só profissional noturno, né? Mas é complicado, de quarta noite. É complicado, porque a partir do momento que você abre, talvez, aí um precedente desse, que você fala, não, o cara tem que receber a mais porque ele joga de sábado e domingo, já recebe muito, diga-se de passagem, né? Precisa ver o juiz que vai julgar para ver se ele entende que futebol é, ganhar, é uma posição diferente da presidência para todos os jogadores. Ah, senão a coisa não, vai ter gringolar. É, eu vejo esse ato do Paulo André até como ingratidão, cara. Ah, eu acho que a sei lá. Vai dar uma... ingratidão. Quem que era o Paulo André de chegar no Corinthians? Quem fala do Paulo André aqui? Eu acho assim, eu não sei se ele ganhava muito bem no Corinthians, se ele tá bem de vida ou não, né? Mas, deve estar tá ruim, tô eu, velho. Ganhar mal ele não ganhava, viu, Domênico? Uma coisa certa. Às vezes vai se queimar por uma bobagem. Periculosidade também, acho que vai achar que a torcida foi ameaçado. Mas vou falar, vai que vai. Olha, com todo respeito, o Paulo André aí, como o Mano falou, fala bonito, então, como jogador de futebol, é a minha opinião. É um jogador nota 4 e... Não é 4 também, né? Não, é o meu jeito de futebol. Mas pra longe disso, o Fábio Luciano é o Gamarra. Muita audiência pro Paulo André. Chega, Paulo André teve muita audiência aqui no Estádio 97, que não precisa disso tudo. E olha só, vai começar agora as ligações. 3284-7097. Lembrando que quem ligar dizendo assim, ó, HDI Seguros é de bate pronto, garante a sua bolsa térmica da HDI. Dizendo só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit da Bozano. E tem torcida Peugeot Estádio 97 pro Palmeiras e Grêmio, hein? É, sabadão, jogo balada, como diz o Mota. Jogão, partida hein? 21 horas do Pacaembu. Mas jogão, hein? Tem que ligar aqui, só a torcida do Palmeiras. Os Palmeiras dizendo assim, ó, eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Aí sim vai. É. Tá bom? E eu vou trocar uma ideia com o Filipão, Domênico, pra ver se a gente consegue. Por favor, quer brincar? Pode ir, pode ir. Precisamos desses pontinhos aí, Filipão. Professor, é o seguinte. Precisamos. Ó, depois a gente conversa fora do ar. Depois vocês vão ganhar depois. Fica demorando. Agora é fora de casa. Domênico é meu amigo, professor. É 1-0 só e é todo. Não precisa de mais que isso. Então, tudo bem. Mas, Jandes, eu quero que tu diga que eu sou perseguido. O Grêmio é perseguido. Mas isso é verdade. O Grêmio. Ah, para, vai. Isso é verdade. Olha aqui. Vai, você é um palhaço. Sabe não. Tu é palhaço. Tu é mais palhaço. Sabe não. Espera acabar o jogo, aí eu falo. Tu fala? Depois, quando acabar o jogo, se nós ganhar, eu vou vir aqui, vou defender você. Tu gostaria que eu voltasse? Onde você vai chegar com o Mortal? Onde você vai chegar com o Mortal? Não, Imortal. Eu vou pra Libertadores. Você vai pra Libertadores. Vocês vão pra Libertadores. Vamos a Libertadores? Mas primeiro, caminho, com nós aí, calma. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O que foi? Depois de um tempo lá, dá pra retornar? Dá, desde que você perca esse jogo, senão vai retornar a Série B, não dá. Deixa eu falar uma outra coisa. Você viu quem saiu da zona da confusão ontem? Mais ou menos. Vocês estão a 3 pontinhos de nós. Os caras que me dão... Fez o gol no último minuto, hein, professor? Aquele vinho lá, sangue de boiê. Sangue de boiê, eu falei, não, não quero. Que limpar tava bom pra nós, viu? Sangue de boiê. Aí eu falei, eu quero o Merdote. O Merdote, o RG. Merdote. O RG. Você tá falando em pizzaria? Eu queria mandar um abraço aqui pro quem vai pessoal, pizza pessoal da Di Alfredo, Pizza Bar, ali na Peninos. Ah, manda pra nós aí. O Rogério, o Ricardo aí, mandar? Ó. Mas vai mandar. Caras são fera, hein? Tem que mandar primeiro. Ô, mas Filipão, você não pode perder. Tá disputando a Libertadores. Vamos disputar a Libertadores de uma forma convincente. Como o Sombra chegou, vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui o Benjamin aqui pra dar outro recado do Benjamin aqui, tá? Ô Benjamin, pô, trabalha, velho, vamos falar aí, cara, vamos falar de Sony, vai, beijinha, Sony. Olha só, amigão, a Sony tem a dica perfeita pra você que não quer perder nenhum jogo do seu time no Brasileirão, hein? Eu tô falando do Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony, põe completo nisso, sabe por quê? Ele vem com tecnologia Dual Chip pra você separar trabalho e diversão. Tem também, cara, eu tenho, é demais isso aí. Tem TV digital para você assistir os seus programas favoritos e pra você não perder nenhum jogo do seu time, amigo. Onde quer que você esteja. Além do mais, ele tem um alto-falante com um volume de até 100 decibéis. 100 decibéis. Ou seja, o mais potente da categoria. É muito som, cara, é muito som. E o preço, você não vai acreditar, parceiro. Apenas R$499. Isso mesmo, apenas R$499. Então, amigão, corra para a loja mais próxima e conheça o Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony. Um abração para toda a galera da Sony, um abraço para o Junqueira, para o Marquinhos Uematsu. É Sony! Boa, vamos lá. Primeira ligação de hoje, 3284-7097. Asdrubal tocou? Então, se o Asdrubal tocou, o que acontece? Tem ouvinte para participar, 3284-7097. Vamos a ele. Alô? Alô? Quem fala? Emerson. Emerson. Tá descansando, Emerson. Emerson. Do quê? Emerson Meleiro do Nascimento. Meleiro do Nascimento. Tá bom. E quantos anos você tem, velho? 2.8. RG número 2.8. Hoje, que é quinta-feira e o Santos joga, hein? Rapaz, e Sweet Sugar com João Lucas me deixa bad, very hard. Vou dizer um negócio seu, hoje periga, hein? Do quê? Hoje periga o quê, RG? Chegar em casa. Santos e Bahia. Chega em casa, abre a porta. E aí? E aí? Pode dar um meleiro, né? Ih, rapaz. Ah, o chinelo quente, você quer dizer? O chinelo quente, Domingo. Olha! Tem que tomar cuidado, olha, né? Senão dá um meleiro desgraçado. Ô Emerson, e quanto, qual o bairro aí? Vamos ver se o Benja acerta aí. Ah, o Benjinha tá aqui hoje. Jardim Nova América. Ô, Benjinha. América! Produção, onde é? Jardim Nossa, Nova você é igualzinho. América. Vem logo no computador cretino aí. Igual, enquanto né? A gente tá ganhando tempo. Vem olha, aí, que cretino. Jardim, é Zona Leste, velho. Cotovelo, Belinho. Faz cotovelo e vai. Hein, cotovelo. Belinho? Zona Leste? É mais do que leste, é Suzano. Ah, acertei, produção, prêmio pra ele. É, porque pega o cotovelo e chega, né? É sempre assim, putz, como é ridículo. E é o time, nós, brother, qual o time aí? Coringão. Ah, Coringão, mano. Rumo ao título. Vai melhorar o nível disso aqui? Rumo ao título da Copa do Brasil, mano. Que o bagulho é louco. Mais um Brasileirão numa Copa do Brasil. Eita! Cara. Olha, o Brasileirão acho que ficou difícil, viu, velho? O Corinthians reagiu muito tarde no campeonato, infelizmente. Concordo e tenho, assim, como pensamento que a culpa foi a mudança do técnico aí no meio do ano. Mas eu quero... Acredito que se o Tite tivesse continuado, o grupo estaria um pouquinho melhor, mais entrosado. E acho que estaria melhor a situação do brasileiro. Eu quero dizer que esse campeonato modorrento e chato é prejudica o Corinthians, porque o campeão é maravilhoso. E o time que ganha duas do campeão? E de volta, maravilhoso, o Corinthians tem que ser campeão brasileiro, mano. Porque o Corinthians é melhor que o Cruzeiro, que é o time pequeno de Belo Horizonte. O Galo é o maior, e o Corinthians é maior, melhor que o Cruzeiro ainda. Não é não, acho que por mérito o Cruzeiro merece ser campeão brasileiro, o time que mais tem jogado bem. É, acho que o Cruzeiro merece esse título brasileiro de novo, pelo fato de estar jogando bem, ser um time constante, é bem montado. Inclusive não recebe a maior cota da TV, então mostra a força da sua torcida, que o Cruzeiro consegue arrecadar aí. Mais do que ele recebe da TV Globo, se eu não me engano, acho que a cota do Cruzeiro é 60 milhões. Com torcida ele consegue arrecadar 65, ou seja... Sócio torcedor, né, mano? Também. Então pega uma grana legal lá, hein? Sócio torcedor, venda de produtos oficiais, a torcida do Cruzeiro tá mandando bem nesse sentido, RG. É. Então o Cruzeiro tá... Aproveitando a onda. Tá apavorando geral. E acho que o título brasileiro deles é merecido. É difícil. Pode administrar, né? Pode perder. A briga no Campeonato Brasileiro, RG, acabou ficando aí do segundo... até o quarto, para ver quem pega aquele grupo do G4 e quem cai pra Série B do ano que vem, né, cara? Chapecoense, Vitória, Criciúma, Botafogo, Curitiba, Bahia, Atlético Paranaense, enfim. Esses times estão no pelotão de baixo da tabela. Mas, ô amigão, o negócio é o seguinte, cara, Copa do Brasil é o nosso foco, possivelmente na próxima fase, caso o Corinthians consiga passar pelo Atlético Mineiro, coisa que eu acho que deva acontecer, porque conseguiu um bom resultado aqui em São Paulo, ganhou de 2-0 e vai levar uma vantagem boa pra lá, né, se o Corinthians ainda mais não tomar um gol. O Atlético tá fora. Próxima fase, possivelmente, vem o Flamengo, cara. E aí, o Flamengo preocupa? Eu acho que não. O Corinthians, ele é muito estável em competições de mata-mata. Principalmente na Copa do Brasil. Por ser uma Copa que o primeiro jogo, ele faz aquele resultado para garantir o resultado pro segundo. Sim. Né? Claro que, às vezes, acontecem problemas no meio do caminho. Mas o elenco do Corinthians é muito bom. Tem as deficiências, tem, mas é um time equilibrado. Pro nível do Brasil, hoje, é sem dúvida um dos dois ou três melhores aí, sem dúvida alguma. E qual o principal fator aí pelo fato do Corinthians não ser um time constante, cara? É o técnico, é a diretoria, é o grupo de jogadores, enfim. Aqui você atribui esse... O problema brasileiro é a falta de elenco completo. O Corinthians, ele tem um bom time principal... e algumas peças de reposição. Mas aí, um açúcar, o cara que estava como reserva pega o segundo amarelo, não tem mais ninguém. E no futebol europeu a gente vê que sempre o time tem lá 18, 19 jogadores de alto nível que sempre tem peça de reposição para toda a posição. No Brasil, o time formar um elenco com 13, 14 é milagre. Ah, também acho, cara, mas é com o que o Corinthians tem hoje, óbvio que tem as suas deficiências, tem as suas carências, enfim. Mas com o elenco que o Corinthians tem hoje, eu acho que poderia estar brigando pau a pau, sim, com o Cruzeiro, cara. Eu não vejo aí esse time do Corinthians aí limitado como muita gente gosta de falar. Inclusive o Benja mesmo fala que o time do Corinthians aí não é nada do outro mundo. Eu também acho que não seja nada do outro mundo, mas eu acho que com o que tem hoje, poderia estar jogando melhor do que tá, cara. Com certeza, concordo sim. O fato de mudança de jogador dar uma queda tão acentuada é meio que incompreensível, né? Por exemplo, o Jadson no começo do ano estava jogando razoavelmente bem e agora não joga nada. Renato Augusto, ano passado, estava muito bem e esse ano não está nada. Então, são as peças de reposição... Mas... que não estão conseguindo dar conta, do meu ponto de vista. É, mas se você pegar o campeonato, né, mano, a gente mesmo tava falando até antes da Copa, até melhorou um pouco depois da Copa, mas o campeonato brasileiro é nivelado por baixo, né? Pro nível de jogadores que tem o Corinthians, que tem o São Paulo e tal, são jogadores muito, muito bons, mas o nível dos outros times é muito ruim. O nosso time devia estar melhor, eu acho. Ô, amigão! Oi. Tem uma grande expectativa também aí pra ver quem vai ser o próximo presidente do Coringão ano que vem, cara. Se você tivesse que opinar, se você tivesse direito a voto, você votaria em quem? Quem você gostaria de ver comandando o Coringão ano que vem? Olha, é meio complicado. Todo presidente, quando entra, ele vai pegar um monte de bucha, né? Mesmo que o Gobi se reeleja aí, vai ter problema, vai ter... coisa das gestões anteriores que vão estar bombando só agora. Eu não digo que o Bob esteja fazendo uma presidência ruim, não. O André Sanches foi mais bem sucedido, mas nessa gestão atual está conseguindo se manter aí, pelo menos, entre, né, uma fase boa do time. E, por exemplo, a gente vê casos aí, por exemplo, o Palmeiras, de 6-7 anos, não consegue alavancar de forma a criar um time competitivo. Tem há pelo menos 6 anos aí um time bem competitivo. Ô, amigão, mas eu vou discordar de você aí com relação ao Mário Gobi. 2012? Eu vou discordar de você com relação ao Mário Gobi, porque o Mário Gobi, cara, ele foi o presidente que ganhou a Libertadores, o Mundial, mas eu não atribuo a ele competência nenhuma. O Mário Gobi, quando precisou mostrar que ele era presidente do Corinthians, ele fez a pior besteira, pra não usar um outro termo aí, da administração dele. Qual foi, mano? Ele empurrou o nome do Mano Menezes aí, goela abaixo do Duílio, do Roberto e do Edu. Eram as três pessoas aí que seguravam a administração do Mário Gobi. Eram os três caras aí que davam o norte na administração do Mário Gobi. Ele, quando impôs o nome do Mano Menezes pra 2014, falou, é o técnico do Corinthians no próximo ano. Ele mandou o Tite embora ali. Teoricamente, mandou embora já em outubro, quando ele notificou ali os membros da comissão, não da comissão técnica, mas os membros da diretoria que ali compunham com ele, junto na parte administrativa, o Duílio, o Roberto de Andrade e o Edu Gaspar, só ficou o Edu porque o Edu é funcionário do clube, tá certo? O Edu é remunerado pelo Corinthians, então ele teve que ficar mesmo. Uhum. Mas o Duílio e o Roberto, eles deixaram o cara falando. Um alegou motivo A, outro alegou motivo B, mas de fato o motivo real foi essa discórdia aí e essa imposição... pelo nome do Mano Menezes em 2014. Isso daí rachou de vez a diretoria do Corinthians. E ali o Mário Gobi perdeu o controle. Porque dali pra frente, o Mário Gobi, na minha opinião, só fez bobagem. Mas só fez bobagem. Você acha que o lance do Pato foi... Desculpa, Portinho. Você acha que o lance do Pato foi bobagem ou não? Olha, pra falar a verdade, não, Vieira. O negócio é o seguinte. O Jadson, no Corinthians, ele chegou como uma incógnita. E o Pato, no São Paulo, também chegou como uma incógnita. O Pato, ele tava no Corinthians ali com uma mira no peito, velho. Ele tava com um alvo na testa. A torcida do Corinthians não podia mais olhar pra cara do Alexandre Pato jogado, depois daquele pênalti que ele perdeu contra o Grêmio. Então, o Pato não teria mais vida no Corinthians. Isso tá na cara. Aí vão falar, mas pô, então eu deveria ter vendido. Ninguém ia comprar o Pato naqueles moldes, naquelas circunstâncias que ele se encontrava. E o lance do Trouxe o Jadson, tá certo? O Jadson jogou bem o Campeonato Paulista. Aí o Benji fala, mas era sabuguense, isso e aquilo. Não era sabuguense, velho. O Jadson, ele teve uma boa sequência no Campeonato Paulista. Eu até falei, vai engrenar. É um jogador aí que, na minha opinião, ele tem qualidade. O Jadson hoje ele não está encaixado nesse time do Corinthians, mas o meio campo do time do Corinthians não é confiável. Apesar de ter jogadores aí como o Renato Augusto, o Elias, o Lodeiro, o Danilo, o Jadson, esses caras aí não conseguiram engrenar. Por isso que eu falo aí que o Mano Menezes às vezes ele peca, pelo fato dele ter um Elias na manga ali e não colocar o Elias para jogar. O Elias está muito recuado. Eu, se fosse o Mano Menezes, eu colocaria o Elias para jogar um pouco mais avançado. Com relação ao Emerson Sheik, eu também não acho que ele errou. Não acho que ele errou. Porque o Sheik no Corinthians, ele tava na cara que ele não ia trabalhar com o Mano Menezes. O pedido da saída do Sheik do Corinthians foi feito pelo Mano Menezes. Os dois não se falavam, quando se falavam era se alfinetando. Então, tava na cara que ele não tinha mais clima. O que aconteceu? Você vai ficar com um jogador de 550 pau ali treinando esse parado? É burrice. O Corinthians tentou amortizar a dívida, emprestou pro Botafogo. Depois aí pegou o Lodeiro e acabou meio que pagando o salário integral do Sheik pra amortizar a dívida que tinha com o Lodeiro. Uhum. Nesse caso, eu acho que ele não errou. Mas administrativamente falando, Vieira, eu acho que o Mário Gobi tá perdido. Agora, mano, eu vou falar uma coisa pra você. Com todo respeito, até a quem tenha discordado de mim aí. Mas vou falar uma coisa pra você. O campeão da América do Sul, hoje, é o San Lorenzo de Almagro, que eliminou o Cruzeiro. O Corinthians pegou o Cruzeiro em dois jogos, venceu os dois. O Corinthians poderia jogar um futebol melhor? Poderia. Poderia ser mais constante contra os menores? Poderia. Mas vou te dizer, mano, se o Mano Menezes levantar a taça da Copa do Brasil, vencendo o Cruzeiro por duas vezes, jogando futebol do estilão dele competitivo, que pra mim, o estilo de jogo entre Mano Menezes e Tite muda muito pouco. É meu modo de ver futebol. São dois caras que marcam, que jogam por uma bola, pelo contra-ataque, que gostam de jogar no contra-ataque. São dois estilos muito parecidos. Se o Mano Menezes for campeão, o trabalho do Mano Menezes vai sair em alta do Corinthians e o Mário Gobi vai ser prestigiado. E eu acho que o Corinthians, sinceramente, mano, o Corinthians tem chance, hein? Muita chance de ser campeão da Copa do Brasil. Na minha opinião, já tá praticamente na semifinal da Copa do Brasil. E deve pegar quem? O Flamengo. Flamengo. Né? Aí ele vai pegar. Flamengo nos cacos aí. Deve passar. Se ele pegar o Cruzeiro numa final, se bem que você sabe já vem no psicológico melhor, velho. Que se isso? Se bem que. É, mas espera, tem o Santos do outro lado, hein? Tem Santos e Cruzeiro. Eu sei também. Tem Santos e Cruzeiro. Domingo. O Santos pode passar pelo Cruzeiro, sim, ou não pode? Aí é clássico, mas ele tem muita chance de ser campeão. E se o Mano Menezes for campeão. Tem que ser jogado. Se o Mano Menezes for campeão da Copa do Brasil. Vou mudar muito a impressão dele. Aí pega um Santos e Corinthians na final, não sei. Mas se o Mano for campeão, Domingo, muito do que o Mano tá falando, que eu não deixo dar razão pra ele. Acho que o Corinthians poderia jogar mais bola. Só que, infelizmente, pro nível da América do Sul, o Corinthians é um dos melhores times que tem na América do Sul. Se não for, o melhor. Não, calma. Ele ganhou duas vezes o Cruzeiro. Vai ser campeão da Copa do Brasil. Você quer dizer, por causa disso, o Chapecoense é melhor do que o São Paulo, melhor que qualquer time aqui. Ô, Mota, deixa eu falar uma coisa. Vocês não estão entendendo da margem de erro. Só pra me explicar. É que vocês não conseguem entender uma coisa. Não, você que falou besteira. Não é que vocês não conseguem. Talvez você não tenha compreendido. É o seguinte, se o Corinthians, escuta o que eu tô falando, for campeão da Copa do Brasil, vencendo o Cruzeiro duas vezes, se numa possível final ele pegar o Cruzeiro da Copa do Brasil e ganhar duas vezes, ele é sim um dos melhores times da América do Sul e do Brasil, se não for o melhor. Você falou que é o melhor. Mas não é que tá mostrando. O Campeonato Brasileiro tá aí, tem quatro times na frente do Corinthians. É um grande time, sim. Olha, no papel, acho que o Portugal... Na minha opinião, eu tô falando. Não, mas aí eu vou discordar de você, viu, Portuga? Porque. Não vai, chupa a bola dele. Bolinha chinesa. É verdade. Acho que nesse momento a gente não pode ser tonto. Eu acho que a gente tem que analisar o futebol de maneira imparcial. Você tá detonando o Portuga. Eu acho que a gente tem que analisar o futebol de maneira imparcial. O Portuga falou que o Corinthians ele tá entre os melhores times da América do Sul. Não tá. O Corinthians ele tá entre os melhores times do mundo. Ah, se você pegar o Bayern fica no chinelo, velho. Eita! Momento fanfarrão! Corinthians pegar o baile, arranca depois a cabeça aqueles alemão lá. O Brasil vindo. Ó, o Corinthians vindo o Brasil. Eu pensei que o mano ia arrancar o chato assim do, sabe? Unha. Agora nós temos. O mano foi fazer banho de assento ontem. O Portuga engoliu água que agora, mais. Agora tá completo, Domênio. Agora nós temos o leite e a groselha. Olha, brincadeira. O vasilhame, o senhor não tem moral pra falar isso comigo? O senhor não tem moral. Silêncio, gente. Emerson, manda seu abraço aí, vamos lá. Eu queria fazer primeiro um merchanzinho aí. Vai, manda. HDI de bate-pronto. Aí sim, ganhou aí o kit, a bolsa térmica da HDI. Só a linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou o kit Bozano também. Iria aí mandar um amo ela pra minha esposa, Jéssica. Amo ela, Jéssica. RG. Amo ela, RG. Quinta-feira? E aí? Dia de derrubar o espaguete no molho, hein, velho? É, rapaz. Bora. Então tá também certo. Também quero mandar um abraço aqui pra minha galera aqui do trabalho aqui, o Éder. Éder, Pericles, o Li Giovanni, meu e Deus, o Tibúrcio. Fala nela, Tibúrcio. Tá bom, Emerson, obrigado. E um beijão pro meu filho, que é dia das crianças, né? É domingo. É. Então tá bom. Um abraço aí pra vocês, curto muito aí o programa de vocês, ouço todo dia, trabalho aqui em Alphaville, atravessa a cidade. Olha aí, ó. Ouvindo vocês aí, tá bom. Nas tardes da semana. Obrigado, obrigado, Emerson. Um abraço. Alô, velhinho. Abraço também. Tchau, tchau, tchau. Valeu, tchau, irmão. Tchau. É nóis. Seu estádio 97, pela Energia 97, olha só, aqui vem em nome de BV Financeira. Você conhece o site Meu Carro Novo? É o classificado de veículos da BV. Se você está pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, hein? Com a BV você sempre pode mais. Também aqui em nome de Arena Space, o melhor do MMA em um só lugar. É todo domingo, meia-noite no canal Space. Agora o Portuga tem recado de Outback, né, Portuga? Sim, mas antes de falar do Outback, eu vou dizer o seguinte: os caras que me chamam de puxa-saco. Achou que ia ficar na mão, né? Eu não tenho motivo nenhum pra puxar saco do Corinthians, mesmo porque eu não gosto do Corinthians. Quem tem que gostar é o mano que é corintiano. Mas eu não vou mentir, tem que falar a verdade. Ah, bom, mas é melhor aí, que tudo isso é o seguinte: é Outback. E eu ouvi, sim, Outback, e é uma delícia. Vamos fazer o seguinte, ó. Ser de um time campeão não é fácil. Você precisa treinar muito, treinar bastante pra você ficar craque. O Outback sabe disso, sim, ele sabe. Por isso o treino começa todos os dias, bem cedinho, pra lhe oferecer a melhor experiência pra você. Ele vai te dar a melhor experiência. Ó, uma prova disso são as massas deliciosas preparadas todo dia, fresquinhas pra chegar no seu prato. É, rapaz, quem não conhece o Steakhouse Pasta, suculento fettuccine servido com champignons, tomates e cortes de carne, refogado com um toque de vinho chardonnay e black pepper. É, meu amigo, essa delícia você encontra onde? Aonde você encontra? Outback, é isso aí. Explore seu momento Outback hoje, Domênico. Sim. Pela vitória do Palestra ontem, o Outback é por minha conta. Vou com você. Na unidade ali, vou ali no Center Norte. Boa. Dá um beijo na minha amiga Isabel. Vê ali no Outback, vou no Center Norte. Ô, Domênico, fala aí. O cara mandou um negócio aqui, o Fur Oz. Ah, o meu nome? Furoz. Furoz, hein? É. Furoz. Mandou assim, ó. Furoz. O oráculo de Ururo mais uma vez acertou. Eu sou o oráculo. Foi só de ele dizer que o Henrique era ruim que o cara virou artilheiro do brasileiro. Verdade, hein, Portugal? Ô, parceria. Ô, Domênico. Ô, queridão. Ô, burrico. Calma, Portuga. Calma, Portuga. Sem violência. Sem Tivemos já como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Me ajuda aí, mano. Você que é meu amigo aqui. Dimba. O artilheiro do brasileiro, tá? Dimba. O Washington já foi. Washington, como é que é? É Dil. Então, meu velho, desculpa, eu trago inúmeros artilheiros outros... do Campeonato Brasileiro, que são uma porcaria de jogadores. Não, mas esse aí você queimou o cara. Não é, esse queimou o cara. Você falou mal pra caramba dele. Falou, ele é bom? Falou. Você já assistiu um jogo dele? Você falou que ele tinha que parar de voltar a estudar pra ter uma profissão. Você já viu um jogo do cara? É verdade. Você já viu um jogo do sujeito? Bom, olha só. Vamos ver aqui algumas mensagens que chegaram aqui pelo nosso aplicativo. Ah, ruim. Então é o seguinte, vamos ver aqui. O Danilo Castro, gente, o Corinthians ganha um jogo e falam que o time pode ser considerado o melhor do Brasil e da América Latina. Não, esse não é que ganhou o jogo. Portuga está maluco. Não, senhor, ele vem. Ele ganhou dois jogos do Cruzeiro, que é o líder e o futuro campeão. E ele ganhou do Atlético, é um time muito bem arrumado, Paulo, e ele tá com o pé na Copa do Brasil. Paulo Tognato, mano, para de falar tanta besteira. Quem mais não falo besteira, velho. Você que precisa limpar o ouvido. Aí o Thiago Rinaldi, Figueirense, é o melhor ouvido. Time da América Latina. Por falar em limpar o ouvido, você não pode limpar o ouvido todo dia não, viu? Porque tem que ter a cera, faz bem, né? Não, mas não precisa escorrer também pelo pescoço, não precisa ser nojento esse ponto. Rodrigo Cruz, chupa, mano, sou o tricolor do Morumbi e o melhor clássico hoje é São Paulo versus Gambá. Nossa! Não, Gambá não. O pai dele. Quem? Gambá? O pai de quem, Bá? Quem é o Paba? Ah, Fernando, o não tem cartão. Fernando Faustino diz aqui, nossa, o Maurício é realmente um fanfarrão. Maurício. A gente não conhece, ninguém com Maurício aqui. Não. Quem mais? Danilo Silva. Tudo bem, Benjamin? Tudo bem, Domênico? Boa noite, Domênico. Chegou cedo. O Gobi faz uma administração razoável. Não fez nada demais, pois a administração anterior deixou tudo certo. Mano Menezes é ruim. Até na seleção brasileira ele foi mal. Ele tem que sair o quanto antes. Ele poderia tirar mais desse time, viu? Abraço, vocês são foda. Discordo do e-mail completo dele. Pô, mas você mal chegou, você tá discordando todo mundo. Ele já acabou de chegar, já tá falando que o Corinthians é uma porcaria. Mas no regulamento do programa diz que se eu chegar atrasado e ter um comentário que eu não concordo, eu não posso pedir. Você tinha que dar bom dia, boa noite aos ouvintes. Você tem que fazer uma média, caramba. Você tem que fazer uma média. Quando você dá uma entrada do Leal com 10 segundos de jogo, você não é expulso porque é 10 segundos. O juizada segura um pouco, mas não tem regra escrita. Mas você chega agora, pô, tinha que fazer uma média. Eu discordo que o Mário Gomes faz uma administração razoável e discordo que o Mano Menezes é fraco. Ah, o Mano falou que tinha que se perpetuar no poder, o Mário Gobi. O Mano não fala isso. Falou. Qual Mano? Esse? Não falei isso. Não falou, ó. Mais aqui, o Douglas Santos. Eu sei o que ele fala, o que ele pensa, o que ele sente. O que ele pensou? Eu consigo. Ai, você sabe o que ele sente. Só de olhar, ó, eu olho pra face dele, eu sei que ele tá putinho, ó lá. Tá vendo? Não. Agora ele vai dar um sorrisinho, ele franzir até. Ó, conhece o menino, velho. Olha aqui, ó. Douglas Santos de Oliveira, a pergunta vai para Benjamin Bach e também para Mano. A pergunta dele, Não, vai responder. Pergunta é: o Corinthians tem time para disputar a Libertadores de 2015? Eu acho que tem. Time, não. Precisa de ajustes aí, precisa de uma peça aqui e uma ali, mas que tem time, tem. O time do Corinthians não é fraco. O Corinthians precisa de atacante. Então não tem, não tem. Não tem. Tem, mano. Só tem o Guerreiro. O Benjamin falou que não. Por isso, ó, eu vou te falar. Ontem o Guerreiro não jogou e o Luciano fez o gol. Deu conta. Não acaso. Deu conta. Não acaso. Deu conta. Um acaso. Deu conta. Acaso. Deu conta. Por isso precisa trazer um atacante bom, por isso precisa trazer um meia bom, por isso precisa trazer um lateral direito, mais um volante. É, mas todos os times têm as suas deficiências. O Cruzeiro também não é só craque de 1 a 11. Vou te falar, se voltasse o Sheik, eu prefiro o Sheik, com exceção do Guerreiro, do que todos que estão aí. Sheik. E se conseguisse trazer o Christian, do que estava no Fenerbahçe, que parou, e o time do Corinthians já tem uma outra cara. Olha, com relação ao Sheik, eu volto a dizer aqui, eu prefiro ter aquela imagem do Sheik aí, levantando a taça da Libertadores, acabando com o Boca aqui no Pacaembu, porque trazer o Sheik hoje é igual você ter aquele cachorro lá que... Não, né? Ele já tá lá. É, né? Teoricamente ele não pode mais jogar. Mas é complicado, porque você pode trazer o cara novamente, Benji, e o cara não rendeu o que ele já rendeu. Então sempre cria-se aquela expectativa, e isso serve pro Tite também. Eu não sei até que ponto eu quero o Tite de volta ano que vem por causa disso. Pode ser que numa dessa ele venha aí, não faça uma boa campanha. Corinthians caia, né, aí você sabe como é que funciona o futebol. Numa dessa aí, tudo que o cara conquistou já não vale nada e todo mundo começa a chamar o cara de burro, etc e tal, e apaga tudo o que ele fez. O Sheik é do Corinthians ainda, mano? É. Lógico. Tem contrato até o final do ano. Mas ele não pode jogar, né, mano? Não, porque ele já fez sete partidas pelo Botafogo. E já acabou o prazo de inscrição também do Campeonato Brasileiro. Ele vai ficar encostado lá, vai pegar algum time na Arábia, no diabo que eu parto e vai. É isso aí. Seu estádio 97, primeiro ano, até daqui a pouquinho tem mais mensagens aí pelo nosso aplicativo. Estádio 97, em nome de Peugeot 208, com câmbio automático e central touchscreen, com parcelas de R$670. Conheça, antes da gente partir para mais uma ligação, te dar um recado importante aqui, do consórcio Remasa, né? Olha, hoje eu vou falar sobre a conquista, e não é do campeonato, não. É sobre conquista pessoal, a sua conquista. Se você quer conquistar a sua casa própria, por exemplo, né, comprar imóvel, de repente na praia, ou de repente você quer comprar aquele sítio que você tá namorando aí, né, na internet. Ah, esse sítio, você fala assim, pô, esse sítio é dos meus sonhos. Lá em Santa Isabel. Então, olha só, RG, então chegou a hora agora, RG, meus amigos, ligue agora pro consórcio Remasa. Ligue já, 31423440. 31423440, você vai ver como é que é fácil, é moleza realizar o seu sonho, com prestações a partir de R$350, só isso. Prestações a partir de R$350, só no consórcio Remasa. Ligue já, ó, não fica perdendo tempo não, hein? 31423440, 31423440, não perca tempo, hein? Ligue agora mesmo, 31423440, é consórcio Remasa. Estádio 97, na Energia 97, também vem em nome aqui, deixa eu ver, de Grupo S, né? Um nome construído com história. Também aqui em nome, tive aqui de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos lá, as Grupo Tocou, tem mais ouvintes para participar. Bora. 3284-7097. Together. Ó, alô. E Corinthians é a avó de vocês. Alô. Alô. Quem fala? Marcos. Gostaria de frisar, Marcos. Gostaria de frisar, Marcos. Mesmo fala, Marcos. Eu não acredito que eu consegui, caramba. É, conseguiu. Marcos do quê? Teu nome completo? É Marcos Aurélio Canuto Moreno. Isso, oh, aqui, é o Canuto aí. No meio da galera! É parente? Você é parente do Canuto ou não? Não, né? Que coisa. Tudo beleza. Então tá bom. Vamos lá, velho. Quantos anos você tem? 3.8. Hoje, RG, 3-8. Hoje. 3-8, RG. 3-8. Hoje? Hoje. Hoje, tem que ser hoje. Hoje você não sabe o que eu vi, velho. O que você viu? O que você viu, RG? Cara, que absurdo. O que você viu, RG? Sabe essa molecada que usa essas porra desses alargadores no Aurélio? Na orelha. Sensacional. Orelha. E o que eu falei? A orelha. Sensacional. beleza, hein? Salvou a hora, RG. É, nós salvamos. Ô, Domenico Gato, deixa eu falar com você. O RG tá da melhor, que é aquele palhaço que te acompanha de manhã, hein, velho? Eu escuto aquele palhaço. O RG dá um nó naquele palhaço. Você é melhor que aquele palhaço que faz um programa aqui de manhã. Salva aí, Domenico Gato. É, obrigado, RG. Eu escuto você de manhã. Eu ouço tanto programa também, Domenico. Hoje, por exemplo... Não faz nada na vida do ouvinte. A ouvinte teve que contar piada porque aquele coitado daquele velho não conseguiu contar piada. Embora, não quis contar depois. Ficou putinho. Nervosinho. Tive que buscar esse desgraçado no café. Ficou putinho. O palhaço. Que desgraçado. Esse palhaço te afunda. Esse palhaço é uma âncora do Domenico Gato. O Sombra paga um pau. Ele afunda. É parente do Sombra, esse palhaço. Tem, ali tem, hein? Ali o Sombra e ele tem, velho. Tem os dois, hein? Tem. Tem, RG? Tem ou não tem? Ele defende o cara. O Sombra às vezes aparece pintado de palhaço também, né? Ô, Marcos. Oi. E o bairro, meu velho, qual é? Jardim Peri. Peri? Jardim Peri é Zona Norte, querida. É isso aí mesmo. Ali, ó, vou te falar. Sabe onde é perto? Sabe onde eu morei? No Jaçanã, que é aí perto. Ah, Jaçanã. Jaçanã. Mas ele não é. Coincidentemente, eu tô no Jaçanã agora. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas. Quando? Só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único. Tenho minha casa pra morar. Eu não posso ficar. Beleza, auditório. Time Corinthians, todo poderoso. É nóis, mano, é nóis. Levou a pedada do ex-jogador, levando paga aí. Paulo André fazendo sensação. Paga sábado e domingo aí. O Paulo André fez seu barriga pro senhor. Paga agora. Passou o carro no Cruzeiro. Olha, primeiro, antes de mais nada aí, boa noite pro ouvinte aí. Segundo, respondendo a vocês. Ai, fiquei elitizado agora. Não, respondendo. Elitizado. Não, negativo. Que além de tudo, vocês são ignorantes. São ignorantes. Além de tudo, vocês são ignorantes. Pra não falar que vocês são burros aí, eu vou contar vocês. Vocês ridicularizarem essa situação, ironizarem o Corinthians, pode ser o próximo passo pra qualquer jogador brasileiro ferrar os próximos clubes. Exatamente. O Paulo André ganhar isso. Então, antes de vocês criticarem o Corinthians e começarem a fazer piadinhas ridículas, esdrúxulas, olhem pro futuro, tá certo? Porque se o Paulo André numa dessa aí ganha essa causa... Olhem pro futuro. É verdade. O futuro é boa. Ó, imagina o Rogério Ceni, que ele não teria recebido de São Paulo de sábado, domingo, feriado. Eu já feriado vou falar uma coisa aqui, ó. Esse programa aqui, ó. Dá o clube. Aí, 24 anos. Dá o clube. Esse programa aqui tá demais, velho. Virou Corinthians 97. Agora tem 4 corintianos. Bá, Benjamin, Mano e Portuga. Ah, vai brincar. Tá certo ele. O time dele tá pra fechar. Ó o respeito. O time dele vai fechar daqui 3 meses. Não tem um passagem, nenhuma na cadeira. O negócio é o seguinte, amigão. Mais uma vez. O Corinthians ganhou do Cruzeiro, hein? O Cruzeiro, que é o time que possivelmente será o campeão brasileiro, o Corinthians foi lá e passou o babão nos mineiros. E aí, dois jogos, 6 pontos. Porra, mano, esse time do Corinthians aí podia estar brigando pelo título, hein, cara? Se não fosse as rameladas que deu no meio do campeonato, hein? É isso aí, mano. No meio do campeonato, aí perdendo pra fez ponto pra Figueirense, Coritiba, isso aí no fim é que tá prejudicando o time, né? Porra, mas eu dou o caldo, hein, cara? O Corinthians hoje é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro com 46 pontos. E o Inter, ele ainda tem um jogo a menos e tem 47, tem um ponto a mais que o Corinthians. Mas o Corinthians ainda consegue. Mas você acha que o Corinthians ainda consegue pegar esse G4 ou tá difícil? Não, G4 é nosso, garantido, com certeza. Será, mano? Ah, acredito que sim, porque o time agora vai... Acho que essa vitória de ontem vai dar uma força maior, o pessoal vai ficar mais confiante e vai chegar junto, não vai perder mais pontos. Fácil não. O Corinthians ele vem de um bom momento. O Corinthians ele conseguiu vencer o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Ele pegou o Sport no final de semana jogando em São Paulo, aqui também na Arena Corinthians. Ele foi muito bem. Meteu 3-0 no Sport. E agora ganhou novamente do Cruzeiro, cara. Eu espero que esse momento aí, pelo menos, dure um tempo, cara. Fazia tempo que eu não vi o Corinthians aí conseguir uma sequência positiva de vitórias, velho. Tá embaçado, hein, cara. Mas essa sequência agora, igual você falou, essa sequência que pegou agora. Vai fazer com que o time aí engrene mesmo de vez e a gente pega o G4. O título tá longe agora, mas o G4 é garantido pra gente. Eu espero que o Corinthians aí ele use aquela tática dos quenianos na São Silvestre, velho. Qual que deixa... é a tática, mano? É, porque você vê sempre, Domênico Gato, aqueles idiotas vestidos de chapolim. Vai embora. Sabe, você vê o cara de Coelho da Páscoa, de Batman, correndo na frente. E geralmente é brasileiro, esses trouxas aí. É, geralmente. Aí os caras correm que nem idiota, correm que nem idiota. Não aguenta mais. Aí antigamente os locutores ainda, pô, esse cara é brasileiro, vai ganhar, não sei o quê. É o Coelho da São Silvestre. Daqui a pouco aí começa a chegar, mano. É o queniano vindo naquele ritmo lá com aquelas canelas secas, mano. Os caras vindo lá, trotando. Merda. Você não dá nada pros caras. Da metade da prova pra frente, velho. Aí você vê lá aquele caneiro, o queniano parecendo trombadinha da Praça da Sé, mano. Os caras ligam o turbo, mano. Como era o nome do cara? Lá vem Simon Cheimolho. Simon Cheimolho. Ó, tinha o Simon Cheimolho, tinha o Poltergar, tinha um monte, mano. Não perde mais, Poltergar do Kenyan. Eu espero que o Corinthians aí tenha adotado essa tática aí no Campeonato Brasileiro. Começa devagar aí, vai só trotando. Aí no ritmo final, ali na hora do sprint final, você vai lá e liga o turbo. Escuta o que eu vou dizer. Se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, o corintiano vai estar satisfeito pra cacete. Vai esquecer que o mano é ruim. Vão dizer que o mano é bom. Se for campeão da Copa do Brasil, ok. Se ele for campeão, nem que esquece. Mas agora, o Corinthians... se não for, a cuica vai roncar. É, mas eu acho que o Corinthians ele não pode abdicar aí desse G4. O G4 também é ilusório, né? Porque se um brasileiro ganhar a Copa Sul-Americana, aí possivelmente aí teremos... a quarta vaga eliminada no Campeonato Brasileiro. Que pode é difícil, né? Também. É difícil. Por quê? Porque na Copa Sul-Americana, eu não sei, mas eu acho que tá só Bahia, São Paulo e Vitória. Goiás também, mano. O Goiás também tá? Perdeu o primeiro jogo, o Inter tá fora. Já foi. E o São Paulo, uma informação... Ceará. Eu não lembro se alguém deu aqui. Os caras da Comebol adoram pegar no pé do São Paulo. Suspenderam o Luiz Fabiano. Tá, não pode, pode jogar contra o Copato na volta. Mas o São Paulo tá aí ainda. São Paulo tá. Mas pra falar a verdade, ô Domênico. Ganhou o primeiro jogo de 1-0 aqui. O único brasileiro que tem chances de ganhar a Sul-Americana. Mas o único brasileiro que tem chances de ganhar a Sul-Americana é o São Paulo. É o São Paulo. Porque eu não vejo o Bahia, Vitória, o Goiás aí com chances de ganhar a Sul-Americana. Então. O Goiás teve um ano que era pra ganhar ali, lembra? E quem acabou perdendo o Independente. Quem fez a final no passado? Foi Ponte Preta e Lanús. Então. Mas o ano passado, Benja, não tinha times aqui como. Vai, vamos lá. Ó, tem o Emelec, vamos lá, Emelec, Cerro Porteño, Boca Juniors, River, o Libertad do Paraguai, o River Plate da Argentina, o Estudiantes da Argentina, o Peñarol do Uruguai. Quem fez a final da Libertadores esse ano? San Lorenzo e Cruzeiro. Tá pegando aí. Tá fazendo exceção à regra. Nacional do Paraguai e San Lorenzo. Eu não tô fazendo exceção a nada, eu perguntei quem fez a final da Sul-Americana no passado. E perguntei quem fez a final da Libertadores esse ano, só isso. Mas é que tá, Benja, eu volto a dizer aqui. O ano passado na Copa Sul-Americana não tinha times tão qualificados como tem esse ano. Esse ano aqui, ó, no mata-mata tem Estudiantes, Peñarol, Libertad, River Plate. Não, de nome. É, Boca Juniors, Cerro Porteño, Emelec. Qualificados não, times de tradição. Ué? Não qualificados. A maioria dos times é tudo uma porcaria. É, assim como os brasileiros também. Então são times, por isso que eu não duvido que pode acontecer nada. Então é por isso que eu falo que a tradição vai pesar. Eu aposto com você que não vai dar zebra aqui. Vão apostar? Não, pode ser. Vão apostar o quê? A Libertadores desse ano não pesou a tradição. Então, por que você não quis apostar também? Apostar não tem nada a ver com isso aí. Não é tudo apostar. Lógico que é. Eu tô falando pra você. A tradição, esse ano não teve tradição na Libertadores nem na Sul-Americana ano passado. Isso aí chama-se acaso. Então, Libertadores esse ano tinha quatro que não ganharam semifinal. Ué, isso chama-se acaso. Tudo bem, é um acaso recente, foi esse ano. E o acaso ele não representa 10% do que acontece continuamente no decorrer dos anos. Tudo bem, mas foi esse ano. O acaso não foi goleiro do Vasco? Foi, o Acácio. Foi, né? Trabalhou com você, né, RG? Durante muito trabalhou, tinha um bochechão. Baita goleiro. Deixa eu falar uma coisa. Ou esse primeiro jogo, São Paulo e Acho Pato? O Achipato. Quem copato, o pato que for... É o seguinte, acharam o pato. O São Paulo levou sorte de ter feito 1-0, porque perdeu um jogador muito cedo e os caras dominaram o jogo. E o jogo da volta deve ser duro lá. Não, o São Paulo fez 1-0 depois que o jogador tinha sido expulso. O amigo, levou sorte 1-0 por não ter 10. Tomado, porque os times dos caras pressionaram. O convite é corintiano, gente. Mas o amigo, o negócio é o seguinte, cara, com relação ao Coringão aí, quais são as principais carências do elenco? É o ataque ainda ou você acha que tem outro setor aí que tá... Nós precisamos de um atacante urgente, que só o Guerreiro não tá dando conta. Quando ele sai fica um pouco ruim, né? Sim. E acho que também ali no meio de campo, talvez alguém mais da armação, talvez seria bom também, né? É, cara, eu acho que é complicado, principalmente nesse setor de criação. Aí o Corinthians ele apostou em alguns nomes aí que não estão muito bem, não, cara. Mas eu acho que ainda dá pra fazer alguma adaptação. Aí o Mano Menezes vai achar uma fórmula aí de colocar o Elias um pouco mais avançado pra jogar ou com o Renato Augusto, ou quem sabe com o Jadson, ou quem sabe com o Lodeiro. E acho que esse time do Corinthians aí pode engrenar, cara. Isso que você tem falado é a coisa mais certa, liberar mais o Elias. Jogar o Elias atrás, jogar ele pra trás da linha do meio de campo não dá, tem que jogar pra frente. Porra, cara, porque o que me deixa pé da vida quando eu assisto jogos do Corinthians é que muitas vezes o Elias fica e o Ralf sobe, cara. Isso, ele não pode acontecer isso. Óbvio que não pode, mano. O Ralf, ele, quando ele chega no ataque, ele é um deus nos acuda, ele não sabe o que ele faz, cara. Mas isso é o treinador, né, mano? Então, mas é que tá, o Elias possivelmente deve estar respeitando talvez um pedido tático ali do técnico. Com certeza. Aí que tá a culpa do mano, né? É, então. E o que você acha aí do... O que você acha do Mano Menezes, cara? Você gosta do trabalho dele ou você acha que o momento aí é trocar e já pensar no próximo técnico pro ano que vem? Eu acho que, por enquanto, agora até esse final de ano ficar com ele mesmo e pro ano que vem pensar em alguém. Porque a torcida mesmo não aprova o Mano 100%, né? Ele tem um pouco de rejeição. Como e a torcida... lá dentro parece que também na diretoria tendo rejeição fica difícil pra ele, né? Como também a torcida, a grande maioria, não apoiava o Tite. É verdade, tá certo. Hã? É verdade, você tem razão também, né? Quando o Tolima caiu, todo mundo pediu a demissão. Depois, no meio do Campeonato Brasileiro, todo mundo pediu a demissão. Aí o Tite foi campeão. Mas ali o presidente era o Andrés, né, velho? Mas aqui não entra... Sabia o que tava fazendo, Mário Gobi não sabe. Mas aqui não entra o lado do presidente. Eu tô falando que ele falou, a torcida tem rejeição com o Mano Menezes. Eu vou falar agora pra você, se o Mano Menezes ganhar a Copa do Brasil... Todo mundo vai mudar de opinião. Mas é que tá, naquele momento o Andrés abraçou o Tite e falou, eu sou o presidente do clube e peço pra que a torcida tenha paciência com ele. Agora se o Mano Menezes chegar lá e falar, eu sou o presidente... O Mano Menezes não, o Mário Gobi. Se o Mário Gobi chegar lá e falar, eu sou o presidente do clube, abraça o Mano Menezes, é capaz de tomar uma tomatada na testa. Porque não tem moral. O Andrés nunca falou, peço a torcida que tenha paciência com ele. Falou sim. O Andrés falou o seguinte, o treinador continua, não vou mandar embora. Porque a culpa não é dele, ele falou que a culpa era dos jogadores e a culpa era dele, presidente. E eu vou te falar, e prova disso, que quando começou o Brasileiro, também, todo mundo queria lá. Quando o Curtis começou bem, aí começou a decair. Pô, fora Tite. Eu vou dizer um negócio pra você. Pegam muito no pé do Mano Menezes. Vou falar que eu falo sempre, viu, amigão? Eu não acho que o Mano Menezes é o maior treinador do mundo, é o novo Tele Santana, nada disso. Mas o que eu acho que pegam demais no pé do Mano Menezes, pegam. Mas você não acha que ele é retranqueiro, Benjamin? O esquema de jogo do Mano Menezes é o mesmo esquema de tático do Tite. É o mesmo, é igualzinho. Leva poucos gols, marca poucos gols. A diferença é que o Tite tinha um elenco de mais qualidade na mão. E o Tite e o Mano Menezes não tem. Não acho que é só isso, não. Eu discordo. É a mesma coisa. Não chamava o Tite de Patite? É. Lembra? É. O brasileiro do ano passado cê foi lembra, assim. Você lembra? Não, do campeão também, de 2011. Aí lembra? É. Chegou uma hora ali. É. De um a zero em 1-0, o Corinthians está chegando. É só mas era 1-0 convincente, Benjamin. Era 1-0 convincente. Lógico que era. Era 1-0 convincente. O Corinthians em 2012, quando ganhou a Libertadores, o Corinthians foi exemplar. O Corinthians era aquele 1-0, mas tocando a bola, criando chance. O Corinthians jogava bem, gente. Hoje o Corinthians não cria nada, não cria nada. O problema, Benjamin, não é ganhar o jogo de 1-0. Ganhar de 1-0 faz parte. O problema é a forma como você conquista esse 1-0. O time do Corinthians hoje é um catado. Hoje não, porque o Corinthians agora voltou a ser mais ofensivo. Pelo menos diante da partida aí do Atlético Mineiro, quando jogou na Arena, o Sport no final de semana. E essa partida ontem no Mineirão, o Corinthians mostrou que é um time que sabe ser ofensivo quando quer. Agora, diferente das outras partidas, Benjamin, o 0x0 tem jogos que é legal. Você pega ali e fala, pô, esse 0x0 aí foi 0x0, mas o 0x0 não reflete que foi o jogo. Criou-se chances, aí os goleiros trabalharam pra caramba, o centroavante perdeu um gol na cara. Nem isso o Corinthians fazia. Zero. Lógico que fazia. Pô. Fazia lógico nada, você tá louco, você não tava vendo o jogo. Não, vários não, vários não vi. Então é isso, gente, é a mesma coisa do time do Tite, pô. Pega não os... é. Então faz o seguinte, pega números. Pega os números da campanha do Tite. Eu pego os números. O Tite foi campeão da Libertadores invicto. Foi campeão mundial. O Mano Menezes foi o quê? Não é isso que eu tô discutindo. São números, são títulos. Não é isso que eu tô discutindo. Bom, primeiro que o Mano Menezes não pode ser campeão da Libertadores agora, porque ele não chegou a não ter Libertadores. E tomara que ele não fique pro ano que vem. O que eu tô querendo falar é o seguinte. Pegue números. Gols, empates, derrotas, vitórias. Você vai ver que é muito parecido. Agora, o que pode também ter tanto milagre pra fazer o Mano Menezes? Você tem lá o ataque... E o senhor acha ele o máximo, desde que chegou. Que falou que era o Tevez paraguaio. Esse Romero... Rapaz, o Romero não pode ser banco do Emerson Sheik. É um filho lento, né? O Romero é horrível. Ele não sabe dar um drible. Ele só corre. Ele vai de um lado pro outro. Então, mas ontem o ataque, mesmo reserva, ganhou do Cruzeiro. Então, você é engraçado. Quando eu falo um negócio, você fala que é acaso. Então eu te respondo, é acaso. Ué, duas vezes? Em São Paulo e em Minas? Ué, eu te falei que a final da Sul-Americana ontem foi, ano passado foi Ponte e Lanús. E a Libertadores esse ano, então são dois. Então pega aqui os times. Pega os times de cima. Pega os times de cima. Não, não, agora eu vou te dar. Você não quer ouvir argumento? Vou te dar argumento. Cruzeiro, o Corinthians ganhou as duas. São Paulo, que é o segundo do campeonato brasileiro, o Corinthians empatou uma e ganhou outra. Internacional de Porto Alegre, ganhou. E jogou muito mais que o São Paulo. É, o terceiro colocado do campeonato brasileiro, o Inter de Porto Alegre. O Corinthians também ganhou aqui jogando em São Paulo. O Grêmio, o Corinthians só não ganhou porque teve aquele pênalti que não foi dado. Perdeu o amigo gremista. Mas jogou bem em Porto Alegre. Atlético Mineiro, o Corinthians passou o babão. Passou o carro. Ou seja, os times de cima, os times estão brigando o pelotão de cima do campeonato brasileiro, o Corinthians ganhou de todos. De todos. Absolutamente todos. Só o Grêmio que não. Opa! Desculpa aí. Agora é o seguinte, pode ser, aí eu vou dar razão pra você, que pode ser que eu não li a regra do campeonato. Quando você ganha dos Tô te mostrando que contra equipes qualificadas, o Corinthians jogou bem. Mas aí o que significa isso? Então não é acaso, como você tá falando. O campeonato é pontos corridos, não interessa. Se for assim, então, a Chapecoense, que tá brigando pra não cair... Deveria estar brigando, tinha que ter uma vaga pra Libertadores, que ganhou de quatro gols. E o Figueirense ganhou os dois jogos do Corinthians. Se o Corinthians fosse tão limitado assim, Domênico Gatto, teria ganhado desses times que estão brigando na ponta do Campeonato Brasileiro? Eu não acho que é limitado. Tem 10 milhões de folha salarial. Mas o Corinthians não pode ganhar desses times e perder daqueles pequenos. Aí eu também acho. Esse que é o problema. Esse é o X da questão. É isso que eu questiono. Por que perde dos pequenos e ganha dos grandes? Por isso que o Corinthians tá em quinto lugar. Porque o Grêmio, o Cruzeiro, por exemplo, ele ganha desses grandes também. Ele perdeu pro Corinthians. Essa é a diferença. Mas ele ganha dos pequenos. Essa é a diferença. 10 milhões de folha salarial por mês pra ter um time que só tem um atacante. Pra ter esses. Você tá de brincadeira. A pergunta que eu queria fazer. Porque o Mano, eu já sei a resposta. Você, se tivesse poder, personalidade. Você mandaria o Mano Menezes embora ou não? Agora? Não. A hora que acabasse o ano, sei lá, o ano que vem, hoje. Vai depender da Copa do Brasil, né? Não. Independente, vai. Então vamos lá, o Corinthians não ganhou a Copa do Brasil. Eu vou falar e não chegou no G4. Você mandaria ir embora? Eu gostei. Não, eu tô perguntando pro B. Depois eu pergunto pro ouvinte. Vamos lá. Eu me tornei muito fã do Tite. Mas eu acho que o Tite, com esse time aqui, que tá. Você mandaria ir embora? Não, eu falei muita coisa. Não, eu não mandaria, não. Você mandaria, ouvinte? Na hora. Acho que esse boa noite pra vocês. Cada um tem. Esse momento do Corinthians é muito semelhante com aquele momento de que o Tite, pós-Libertadores, pós-conquista do Mundial, tinha cara de elenco desgastado, joguinhos aí empatando em excesso, não fazia gol. Muito parecido. É o que eu falei. Com o Tite. Eu acho que... Mas ali o time tava de ressaca porque ganhou Libertadores e Mundial. Acontece. Existe um relaxamento natural quando você ganha uma sequência de títulos importantes. Aconteceu com o São Paulo, etc. Mas hoje, Sombra, o Corinthians não ganhou nada pra estar acomodado. E é por isso que eu falo. Porque quando chega num momento desse, Domênico, você falou, ganha Libertadores e Mundial, eu tô com o rei na barriga. Aí beleza, não tem como reformular. O São Paulo ganhou Libertadores e Mundial e depois ganhou 3 brasileiros. Mas é que tá, Sombra. Cabe ao treinador puxar o cara pelo colarinho e falar, bacana, ou você joga ou você tá na rua, ou você tá fora. Mas você sabe como que é. As coisas às vezes não são assim. Não, mas era outro treinador. A Libertadores e Mundial de São Paulo era o Altuori. E os brasileiros foram o Muricy. Mas, Jovira, se o Corinthians vencer a Copa do Brasil com o Mano Menezes, e se o Corinthians mandar o Mano Menezes embora, campeão da Copa do Brasil, mercado pra ele não vai faltar. Ele vai ter outro time rapidinho. O Joel tem mercado em Portugal. Tem que mandar embora agora. Crise. Deixa eu perguntar um negócio. O Filipão tá sendo contestado no Grêmio? Não. De maneira nenhuma. E o futebol tão maravilhoso? Horroroso. Horroroso. Mas o Gaúcho gosta disso. Mas ele tem crédito. Mas aí tá, o Filipão lá também, como no Palmeiras, tinha crédito. Mas o Mano Menezes também tem. Mas o Gaúcho gosta disso, mas ô mano, eu acho que não. O Gaúcho gosta disso. O Gaúcho gosta de futebol feio, churrasco e homem. Então, o Gaúcho. Tô sendo insultado. Homofobia! Mas você fala o gaúcho gosta de futebol feio? É. O maior treinador da história do Corinthians é o gaúcho. É gaúcho. E um dos outros era o Oswaldo Brandão, que era gaúcho. Era gaúcho. O papo e o campeão da Copa do Brasil, o campeão gaúcho. Paulista aqui, o Mano Menezes? É gaúcho. Fomos nós que salvamos você. Fomos nós que fizemos você ser um time grande um dia. Fomos nós. A discussão tá boa na ala menos favorecida do programa. Como assim? Mas, ô Marcos, é classe os CDE caras mesmo, nem mano. Deixaram você. Os caras nem deixaram você falar, então agora você tem 30 segundos de tréplica pra fechar a tua conversa. Não, só falar aí que eu comecei a ouvir vocês esse ano aí, já fiquei super fã do programa. Muito obrigado. Gosto de todos aí. Gente boa. Procuro não perder nenhum dia aí, eu saio do serviço rapidinho pra entrar no carro e pegar o trânsito que é pra ouvir vocês aí. Boa, Marcos. Recorte as cartelas com 9 audiências seguidas de programa. Você ganhou um boné. Você ganhou um boné da rádio e uma camiseta. A promoção do centenário no palestra. É todos sem exceção aí, todos são nota 10 aí. Beleza, obrigado. Boa noite, obrigado pela sua participação, tá? Pode fazer um mexer aí? Pode. Faz aí, meu. Você até pode. Agarra aí, seguros é de bate-pronto. Beleza, ganhou uma bolsa térmica. E só a linha Bozano me garante barbear fenomenal. É verdade. Boa. Muito bem, show de bola, cara. Aí. Obrigado, viu? Tá bom? Valeu, um abraço. Falou, um abraço. Tchau. Valeu. Tchau. Oito. Muito bem, senhor Broca Fumegante. O Broca Fumegante falou assim: hoje eu vou fazer uma homenagem aos playboyzinhos que costumavam frequentar Vila Olímpia. Realmente. Eu tenho um amigo aqui da mesa, Sombra, eu tenho um amigo da mesa que ia numa balada chamada Krypton. E dançava, e ficava dançando com mexendo os bracinhos pra cima. Bombadinho. Oi, agora é ritmo de festa. Oi, ritmo, vai dançando e rodando. Mano, já se mexendo, balançando os ombrinhos. Era a música do ritmo. É a música. Olha, dançando e rodando agora em ritmo de festa. Aqui vamos gostoso, lá agora. Que gostoso, agora. Olha lá. Vai lá agora. Ó, mano, golinha branca. Você curtia isso, hein, Vieira? É, não, ritmo velho. De festa. Oi, Silvio. Fala em ritmo de festa. Sabe uma música que tocava na balada quando eu ia direto? Lá na Azul, lembra Azul, na Leopoldo? Exato. Provoca-me. Cheyenne. Provoca-me. Cheyenne. Cheyenne. Atenção, já que estamos falando de ritmo de festa, eu gostaria de dar um recado aqui da Festa da Véia no Hopi Hari. Boa. Essa é boa, onde, hein? Aliás, estivemos hoje lá, vendo detalhes com os nossos amigos da Actuel, tá bom? Olha, os ingressos de primeiro lote tendem a terminar no máximo em 4 ou 5 dias. Mas como assim? Começou ontem, né? A projeção é do encerramento de primeiro lote em 4 ou 5 dias. Então, aproveite a sexta, o sábado e o domingo para adquirir o seu ingresso. A previsão era essa, vocês tiveram uma margem de erro e erraram na previsão. Não, a nossa margem de erro, ela existe, mas é apenas margem de erro. Não é margem de absurdo. Ah, tá. Tá bom? Então, olha, você que quer ir na festa do Hopi Hari, lá, festa do Energia na Véia, inclusive aquela montanha russa maravilhosa, a maior montanha russa de madeira da América Latina vai estar funcionando, a montanha russa no escuro. É um monte de brinquedo. Tem brinquedo pras crianças. Posso ir na xícara? Hã? Posso ir naquela xícarazinha? Você vai na xícara sentado na colherzinha. Eu tenho medo. Tem medo. Vai pra lá. Eu vou com o Bi. Você vai com o Bar. Acesse o site festaenergianaveia.com.br, onde você tem todas as informações. Vai ser a grande festa aí de fim de ano, hein? Festa da Energia na Véia. Prepare-se, reúna os amigos. Até porque quem compra o ingresso da festa pra ir à noite pode curtir o parque durante o dia inteiro. De graça, você não precisa nem comprar o ingresso do parque durante o dia. Com o ingresso da Festa da Véia, você curte o dia e já fica pra festa à noite. É muito legal, legal pra você reunir os amigos, a turma aí, a família, os vizinhos e todo mundo no Hopi Hari. Festa no dia 8 de novembro, tá bom? Agora passando de festa, mas ainda mantendo aí a trilha sonora do Broca, vou falar da Banditec. Quero falar com você que está precisando dar uma virada na sua vida, você que não está trabalhando, você que está trabalhando, mas queria mesmo era trabalhar na área de TI, e você que está trabalhando na área de TI, mas queria mesmo era trabalhar em outra empresa, talvez, quiçá, até no exterior. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditec, a melhor faculdade de tecnologia do país. A única com curso de inglês integrado ao currículo e 75% de aulas em laboratório. Isso mesmo, 75%. Com tudo isso, cara, você vira o jogo. Você encontra uma bela vaga numa área que paga bem e pode encontrar até mesmo em outro país, como já tem ex-aluno da Banditec fazendo e se dando bem. Pra que você vai ficar na defesa? Fala a verdade, vira esse jogo. Faça a Banditec, acesse banditec.com.br e faça já sua inscrição. Próxima prova no dia 11 de outubro. Por 11 de outubro é sábado agora, depois de amanhã. Ó, e você ainda concorre a bolsas de 20 a 100%, tá bom? São três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Estádio 97 também tem oferecimento do grupo Esser, Narigudo. Olha só, amigão, você sabe o que é hyper? Então vou te falar, hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento, das pessoas descoladas. E olha, no melhor do Alto da Boa Vista, e seguindo essa tendência, o grupo Esser prepara o seu mais breve lançamento, que é o Hyper Home Design. É isso aí, tá numa região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Ou seja, você sai do teu apartamento, atravessa a rua e pronto. Você está dentro da estação do metrô. Coisa linda, hein? Pô, isso é uma mão na roda. E são apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo. Lá no Hyper, você terá lazer acima das expectativas. Então, amigo, vá lá visitar. Rua Doutor Antônio Bento, número 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou? Beleza? Esse aí é o Hyper Home Design, mais uma realização do Grupo Esser. Informações, acesse esser.com.br/hyper, Hyper com Y, hein? Ou ligue 5546-0439, 5546-0439. Grupo Esser, um nome construído com muita história. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Pra toda a família Esser. E olha, o Cruzeiro conseguiu um efeito suspensivo e vai poder jogar contra o Palmeiras no Mineirão quando eles se encontram em rodada futura. Ruim, porque domínio. A próxima quem rodada do Cruzeiro. Cruzeiro conseguiu um efeito suspensivo e poderá receber o Palmeiras no Mineirão. Pau que bate em Chico, bate em Francisco, todo mundo consegue. Todo mundo consegue efeito suspensivo. Deixa eu fazer uma pergunta, meu. Ah. O que achou do central aquele isopor ontem lá? Parecendo nervoso, mano. Fiquei sentadinho naquele isopor. Mas você acalma, né, meu? Não precisa ficar nervoso, meu. São Paulo. Não dá pra ficar calmo. São Paulo tá ganhando, pô. Sentar no isopor? Tá no isoporzinho ali, tudo bem, beleza. Lá. O ruim é se põe uma cadeira, né? É, tá meio blasé. Aí fica meio estranho. Tocando um FM, né? Tocando no isopor, você gelou a bunda. Véio. É, pelo menos gelei a bunda, meu. Fiquei mais calmo. Mas tu me jogou bem, meu? Você achou aí? Você viu o jogo São aí? Paulo? O primeiro tempo qual eu assisti, jogou bem. Embora o Atlético do Paraná tenha tido duas oportunidades muito boas. Vai tá defesa do Rogério aí. Mas o São Paulo jogou bem, pressionando. O segundo tempo foi um terror. Até os 30 do segundo tempo só deu o Atlético do Paraná. O São Paulo ficou no sufoco. E ficou evidente o cansaço dos homens de meio de campo e frente de São Paulo, que a bola ia pra frente, batia e voltava, eles não conseguiam reter a bola no ataque. E as ausências, né, Sombra, que pesa, sim, mas né? O primeiro tempo foi muito bom. Mas no segundo tempo caiu demais. Aos 30 do segundo tempo, com algumas substituições, e lógico, aí o cansaço do Atlético do Paraná, que deu todo o gás possível no segundo tempo, aí as coisas se equilibraram, o São Paulo voltou a dominar e de maneira grotesca, não teve competência de fazer gols em dois ou três contra-ataques mortais, mas aí é aquela coisa, faltou muito da técnica para algum jogador ali, às vezes jogador que corre mais do que pensa, e aí a coisa ficou um pouco complicada na hora de definir, poderia ter matado o jogo. Quer dizer que Mirandinha, atacante do Corinthians, o Mimi, Rafael, ele falou um dia no que fim levou, ou eu corro ou eu penso, esse é o Mimi que foi artilheiro do Coringão. É a mesma grande coisa, Mirandinha. É o Lamparina lá. Quem é o Lamparina? É, que acende de vez em quando. Quem é o Osvaldo? É. Ele consegue. Olha o Benjamin dançando a e música. E o gol do Michael, o que você achou, Mota? Hã? Gol do Michael. Falou, golaço. Falou que é pra você, Motinha. Pra você. Aqui, mandou um chupa. Pegou na veia, meu. Você viu o gol do cara, velho? Golaço. Golaço. Eu tô vendo aqui no Instagram do Sheik, vocês viram? É brincadeira, velho. O Sheik tá dançando. Tá mal o Sheik, né? O Sheik tá preocupadíssimo, viu, com o momento. Tá ele lá no, na cobertura dele no Rio dançando funk. Eu acho que fez até de propósito. Pode, você acha que ele tá preocupado ou não? Por que o cara nossa, tá pensando, não, velho, olha o cara dançando de frente pro bar, velho. Ó a vista do apelo dele. E tá rolando um funk. Agora é hora do Brasil, velho. Se você fizer uma conta de quanto ele deve ganhar e ver quantos segundos tem isso aí, dá pra você... Oh. Quanto ele ganhou pra ficar dançando esses segundos? 15 segundos no Instagram? 15 segundos no Instagram? Ah, ganhou mais, ganhou uns 3 meses de muita gente juntos. E 3 meses de salário tudo aqui. Bom. Não é não? Muito mais que nós. Pô, eles se afastaram, foi um prêmio pra ele. Ele não, acho que ele ligou, cara. Você acha que ele tem algum sentimento pro Botafogo? Olha, estão acontecendo as eliminatórias da Eurocopa e a Espanha perdeu com falhas do Cacilas. O Cacilas também já tem que parar. Já devia ter parado, hein? Tudo vai chegando. Perdeu pra Eslováquia. É o seguinte... Se a Eslováquia fosse boa, não era ex, era só Eslováquia. Humor geográfico, quando né? Quando fala ex... Vai ter uma revelação de uma ex do meu programa. É grave. É muito grave. A Eslováquia virou churrasco. Eslováquia, é verdade. Tá certo, estádio 97... Tem oferecimento de Peugeot 308 com teto panorâmico e rádio MP3, USB e Bluetooth por R$690 ao mês. Tem um esperando por você na rede Peugeot. Também Arena Space, o melhor do MMA em um só lugar, todo domingo, meia-noite, no canal Space. Também oferecimento da Sony Xperia E1 Dual TV. Esse aí é o smartphone completo da Sony por apenas R$499. Vamos trazer mais ouvintes? 3284-7097. Lembrando, tem torcida Peugeot Estádio 97 para Palmeiras e Grêmio. Ó. Alô. Alô? Alô, quem fala? Rafael. Ô, Rafael, tudo bem? Olha que bonitinho. Tudo bem, Dudu? O Igual e Pilha. É Rafael do que o nome completo? Rafael Martins Alves Moreira. Martins. O ministro da Saúde, Rafael Martins Alves Moreira, na manhã dessa quinta-feira. Eu quero ir na torcida Peugeot, estádio 97. Olha aí, palmeirense ligando. Palestra! Ai, nós! Olha o ânimo da galera aí. Viu? Nós, é nós. Nós. Porra, bicho, mais que nunca! Tá animado, pô. Vamos que vamos agora. Ganhamos ontem e com uma boa jogada do Valdívia, né? E com uma atuação de um goleiro de verdade que faz uma falta. Um goleiro foi bem? Praço foi bem? Foi muito bem. Teve duas do prazo ontem, não sei se o Palmeiras ganhava o jogo, não. Uma boa jogada do Valdívia e mais um gol do Henrique. Aliás, um belo gol, golaço. Sim, sim, é verdade. Do Henrique, não. Thierry Henrique. Thierry Henrique. O artilheiro do campeonato. Menos o cacete. Pô, mas chupa Kardec, meu. Kardec tá lá no São Paulo ganhando. Deixa de recalque, ô. Deixa sem, de recalque. Sem dor de cabeça. Ele é ingrato, Kardec. Ah, é. Kardec é baita jogador. 5 mil, porque o Palmeiras tem que pagar 5 mil a mais, ele não podia. Olha, você tirar 5 mil a menos também. Você acha mesmo que a culpa é do Kardec, meu velho? Não critique o Kardec, velho. Não critica o Kardec. Sim, a diretoria errou, Dodô, isso eu concordo. Então, se a diretoria errou, o Kardec é profissional para ir pro melhor lugar dele. Quem errou aí nesse caso, velho, é o Paulo Nobre, a diretoria do Palmeiras. Não, não vamos falar bobagem, não vamos começar a falar o que não sabemos. Mas tem muita coisa por trás. Não, não tem nada por trás. Quem errou foi... Quem errou é Paulo Nobre. Não, cara. Não posso ouvir isso e ficar quieto. Tá errado. Por que não? Quem errou foi Paulo Nobre e Brunoro. Conduziram mal a negociação? Não. Deixa eu dar a opinião dele. 2 anos pra subir um time da A2 pra primeira divisão. O Aldax ficou maior também que todos os outros times. O pior erro do Palmeiras foi trazer o sim, mas o que eu quero dizer é assim, quando falamos aqui... 10 anos pra subir um time da 2-1 com maior orçamento e... Isso é verdade. Tudo bem. Isso é fato que ele falou. Tudo bem, mas não estamos falando de Kardec aqui. Ele falou do Kardec. O Kardec. Ele falou do Brunoro e... Allan Kardec não tem nada a ver com tudo isso, velho. Não tem nada a ver. Nada a ver. Nada. E ó, quer saber? Ele queria ficar no Palmeiras, ele fazia questão de ficar no Palmeiras... Ele queria ficar de todo jeito, até que viu que os caras fizeram tanta picuinha, ficado, velho. 5 mil a mais, 5 mil a menos. Não, mano. É isso, velho. Pera lá, meu. 5 mil a mais, parceiro. Gente, mas aí, nessa questão... Não é assim. Peraí, é que a gente talvez não possa fazer uma análise tão superficial. Pelo menos daquilo que a gente leu, o que a gente pode ver é que realmente a questão dos 5 mil a mais ou a menos não é pelo valor dos 5 mil, foi pela atitude do presidente. Que é o que a gente vê, que foi escrito muitas vezes na imprensa, né? E do que foi dito até pelo lado do Kardec. Não foi pela questão de quanto vale os 5 mil. Foi pela atitude. Foi três vezes que o cara falou tudo certo, não. Tá tudo certo. O salário é esse. Tira mais tantinho aqui. O salário, tá tudo ok. É X mil. Tudo ok, beleza. Vamos lá agora ratificar com o Paulo Nobre. Isso, lá, não era. Isso depois de meses conversando, de indas e vindas, que o cara foi baixando o salário. É distrato com o atleta. Mas tá tudo ok? Tudo ok. Aí volta ele mal conduzido. Não, mal conduzido. Mas ele tem que considerar como ele fez por ele também, né? Aí o Kardec volta e pergunta: e aí? Tudo ok? Assinar? Não, olha, o presidente... Isso aqui que se fala na mídia? Todo mundo fala. Olha, você fala, velho, assim, às vezes... O presidente falou que tem que ser 5 mil a menos. Porra, mas não tava tudo certo. É complicado. E não, olha, se isso fosse na primeira... No mas primeira... uma educação que envolve milhões... Mas você se combina valorizado, cara. Não é isso, porra, meu, mas você combina um negócio. O cara tem. Você combina uma coisa. Da onde eu venho, parceiro? Sim, palavra não faz curva. Da parte do Palmeiras. Eu acho que se ele quisesse ficar mesmo... Mas já isso aqui é o quê, velho? Você tá com bronca do cara. Quando você tá com bronca do cara. Meu, você tá com bronca do cara porque o cara foi pro São Paulo, que é rival, cara. Só por isso. Olha aqui, ó. Quando você tá com bronca, quando você abaixa de trabalho da gente, peraí. Peraí. Claro que é. Gente, mas ele é a opinião dele, né? Ele tem todo o direito. Não, mano, tô falando, mas é que ele tá falando pra gente como se fosse assim, né? Peraí, vamos deixar ele dar a opinião dele. Vai. Todo dia o pai dele tava dando entrevista falando uma coisa, só quando lenha na fogueira, pô. Vamos lá. Meu pai me ensinou uma coisa que, puta, bicho, eu tento levar pra todo mundo isso. Todas as vezes que você for discutir, tente se colocar na posição do outro. Quando você se coloca na posição do outro cara, você vai ver se você tem razão no que você tá discutindo ou não. Não adianta ver só o lado, porque eu sei, o torcedor do Palmeiras ficou puto com o Kardec, fica puto porque ele perdeu pro São Paulo, perdeu. Agora, cara, é difícil. Se coloca no lugar do cara. O cara tá lá jogando no Palmeiras. Jogando bem. Tá fazendo os gols. Ajudando o time. O Palmeiras tá indo bem. Ele tá indo bem também. O nome dele tava sendo cogitado pra ir pra seleção jogar uma Copa do Mundo. E ele ainda tava no Palmeiras. Ele estava jogando bem. Mérito dele. Estava enturmado no time do Palmeiras. Tudo tranquilo. Quero renovar com o Palmeiras porque, porra, deu sorte. Tô jogando bem. Tá bem pra que eu vou mudar? Quero ficar aqui. Vai lá e vamos fazer a renovação do contrato. Vai, se leva uma proposta, o Palmeiras estuda, fica naquela coisa. Não, é menos, beleza, menos, então beleza, tá fechado? Beleza, vamos aceitar isso aqui, menos. Vamos lá, Brunoro, beleza, pode levar, o Kardec assina. Levou o Brunoro pro presidente, o presidente falou, ah, não, mas isso aqui, agora não quero mais isso, eu quero menos ainda. Aí volta a proposta, ó, falou menos. Menos? Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Tá bom, vai, vamos lá. Amanhã aceita, tá bom, eu vou aceitar. Tá. Ah, então beleza, tá tudo certo, tudo certo. Levou o presidente falou, ah, não, não, não é isso, eu quero mais, menos 5. Aí, bicho, vamos se colocar no lugar do cara, velho. Se é na tua empresa, você faz o quê? O que que você faria? Você, torcedor do Palmeiras, tem que se colocar no lugar do outro. Às vezes tem coisa que não dá, cara. Tem que sair do clubismo, né, RG? Sai, Domênico. Tem que sair um pouco de ser, sabe, eu às vezes, eu sou fanático pra cacete, fico puto às vezes com o certo. Mas aí não dá, cara, pra defender os caras. É. Não, foi muito mal conduzido. O Palmeiras é o pior presidente da história do Palmeiras. Eu digo assim, da parte do jogador, se o jogador quisesse... Mas ele queria, quisesse, velho, ele queria, os caras é que não quiseram. Ele queria, Dudu, se ele quisesse, até acho que ele queria, mas acho que o empresário, o pai, acho que acabou... Não é isso, não. Pro outro lado. Não. Sei lá, eu acho isso, mas... Não é isso, não. Então te contaram a história errada. Aí faltou só... Que pode o Henrique aí, não. Ele é caneludo, tá bem. Aí, mas ele faz um gol que a gente... Mas a verdade é essa aí, gente. Faltou um pequeno detalhe, né, que todo mundo esquecendo. A urgência dele com o Palmeiras é que ele não queria voltar para... Não rolou isso aí? Pro Benfica. Senão ele teria que voltar pro Benfica, e ele não queria. Não, mas ele daqui... Não, mas tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Mas o... Hã? Ele tem mercado aqui, o próprio Corinthians falou que queria ele, vários times queriam ele, ele tinha mercado aqui no Brasil. Aliás, muito time pagando de bonzinho aí... Insinuando que o São Paulo foi fura-olho, né? Mas teve nego aí pintando de bonzinho que não chega lá, que não fez, que não foi atrás. Não foi, hein? Ah, mas peraí, uma coisa é cantar a mulher do vizinho, outra coisa é comer. Não, né? Ele não tinha dinheiro, pô. Mas é aceitável. Vamos parar de hipocrisia aqui. E quem canta, você quem nunca cantou a mulher do vizinho? Mas quem canta não quer nada, mano. Não, ué, e aquele velho ditado? Quem canta os males espanta. Só que pra é, cantar e senhor, não levar. O senhor não tem moral pra falar isso aqui. O senhor não tem moral. Mas na verdade é a RG, olha a ideia, quero ver do cara. Quero ver se o vizinho do Damião canta. Mas olha, gente, isso agora já é passado. Esquece isso aí. Esquece isso. Você trocaria hoje o Kardec pelo Henrique de volta? Do... O Kardec é melhor que o Henrique, vai. Falando é melhor. Não, lógico que é melhor, mas... Sim, lógico. É bem melhor, vai. Mas é lógico que trocaria. Ah, para, gente. A situação do Palmeiras hoje não tá podendo escolher. O que vier é lucro, pô. Olha aqui, ó. Vocês estão de brincadeira. Depende do Elvio. É Barcos, é Kardec, Kleber Gladiador. Quem? Todos os traidores que vocês têm aí, hoje jogaria no Palmeiras. É ou não, Dudu? Kleber Gladiador não, tá se arrastando lá. Não, mas você queria ele, porque tem o Leandrinho chique lá, velho. O Kleber, até o ano passado jogaria. Esse ano não dá pra jogar no Palmeiras. Esse ano não dá. Não dá. O Kleber não tá conseguindo jogar no Vasco, velho. O Kleber é uma enganação. Jogando com o timinho mequetrefe, não tá. Então, o Kleber não. O Kardec hoje, claro que jogaria. Fácil. Claro, Dudu. E o Barcos? Pô, lógico. Mas ontem, Barcos, ontem. O Barcos é melhor que eles dois, só que assim, o Palmeiras, olha, o torcedor do Palmeiras não tem que ficar puto com o que aconteceu. Eu concordo completamente com você, Domênico. Não tem que ficar puto com o jogador Barcos, não tem que ficar puto com o Allan Kardec, tem que ficar puto Mas o Barcos forçou pra sair também, hein? Ele mesmo falou, não quero jogar com muito divisão. Então tá todo mundo errado e só a diretoria do Palmeiras tá certo. Todo mundo força pra sair, todo mundo quer ir embora, mas só o Palmeiras tá certo. Gente, entender o seguinte, cada um tem um ponto de vista. Às vezes um ponto de vista mais emocional, às vezes mais racional. Esse é o ponto de vista do Rafael. Você sabe por quê? Às vezes, nós mesmos que estamos aqui fazendo o programa, estamos, por exemplo, a maioria de nós há 15, 14 anos, tá? Então, por exemplo, muitas vezes eu aqui, há 10 anos atrás, até pela imaturidade... Falavam coisas que hoje você não falaria. De repente eu falei coisas que jamais hoje eu conseguiria falar. É. Jamais, mas pô, o que não fazem 10 anos na vida de uma pessoa? Você começa a enxergar por outros ângulos. Hoje, talvez o Rafael ele enxergue dessa maneira. Talvez amanhã, um pouco mais maduro, talvez ele vá enxergar por outro ponto de vista. Quantos anos você tem, ô velhinho? 26, né? E que bairro que você mora? Jardim Miriam. Jardim Miriam. Zona Sul. Miriam. Jabucana. Eu no Benz aí, eu falei que conhecia mais São Paulo que ele. Ih, rapaz. Ele correu no final, falou, o programa tá acabando, pá. Ele nem lembra, né, Benz? Ele sempre corre no final, velho. Eu falei que era o primeiro GPS Man, que era o segundo. O Sombra foi malvado, ele chamou o Gabriel de pedra uma vez, do Oswaldinho de Iceberg. Os caras ficaram nervosos. Não, cara. Iceberg Nelson. É o Nelson, é verdade. Nelson é o Iceberg. Aqui, o Nelson ficou vermelho aqui, cara. E hoje, na verdade... Eu posso até fazer uma análise do seguinte, porra, pode ser que ele não estivesse instruindo legal. Agora, se ele tava lá um iceberg ou não... Dane-se. É, bem isso. Às vezes essa coisa do cara fazer muito auê ao lado do campo, é muito mais uma questão de marketing. O que eu não quero dizer que o que o Muricy faz é marketing. Não, ele diga pouco, porque gente. Muita gente pode achar que não, e o Muricy na lateral de campo... Porra, ele grita pra cacete, você entendeu? E eu com as minhas mãozinhas assim, quando eu fico fazendo então, às vezes, eu já vi time ser campeão com técnicos tranquilos, já vi time ser campeão com técnicos que se matam lá lateral. Vocês foram campeão com o Paulo Autuori. O Paulo Autuori é O cara não gritava. Um iceberg. Eu sou educadíssimo, não. Então, Oswaldo. Mas são coisas que só com o passar do tempo... Marcelo Oliveira, tranquilo. E você admitindo as coisas também, porque às vezes você quer ser também uma pedra e não deixar nada entrar, né? Mas aí você vai se tornando um pouco mais maleável e vai compreendendo. É o que o RG diz, é a maturidade, cara. Só isso mas que vai... Mas é verdade. Isso mas só olha, o tempo que traz, né? É só o tempo. Não é só o nosso amigo ouvinte. Tem um monte de outros palmeiras que pensam como ele. Claro, claro. Mas eu acho assim que você tem que analisar os dois lados. Se você fosse o cara, você aguentaria isso tudo? Essa é a pergunta básica. Você aguentaria isso tudo? Por maior amor que tenha... Sabe, por mais que você queira ficar, a gratidão que você tenha pelo clube, e gratidão do ambos lados, hein? É. Porque o Palmeiras precisava dele e ele precisava, do Palmeiras. O Henrique fazia também. Então, um precisava do outro. Então, ele fez 20 gols no Palmeiras. Então, eu acho que existe a união das coisas. Acho que a união do time, ele se encaixar no time e ele... fazer os gols dele nesse time. E o time precisar dos gols dele também, e aí vice-versa. E aí um completa o outro. Foi um completando o outro. Kardec com o Palmeiras. Foi uma união legal. Só que aí, cara, a gente pegou aí... uma diretoria... Depois que ele saiu, sei lá, não sei se foi isso, que depois que ele saiu, aconteceu... Então, não é que, bom, também, né? Você só perde, ladeira abaixo. Você perde jogadores importantes pra competição, é difícil. O time vem engrenado com alguns jogadores, você perde. O Valdívia teve pra ir embora, pra assinar lá com alguma coisa. E vou dizer uma coisa hoje. Você não acha que a coisa tava bem? O Palmeiras ia cair. Olha, Portuga, vou dizer uma coisa pra você. Com honestidade, hein? Com honestidade. Acho que se o Valdívia não estivesse hoje no elenco, o Palmeiras desses pontos aí não tinha conquistado muitos deles. Eu acho que o Palmeiras cairia. Juro pra você. Juro. Eu sei que. Caiu também. Ele é um jogador que faz diferença pra cima ou pra baixo. Eu acho que é uma série de fatores. Pode falar o que for. Hoje o Valdívia tá fazendo uma diferença aí, sim. O Valdívia é... Eu sei que o Palmeiras não pode ser refém dele. Ano que vem tem que ser refeitas as ideias de uma concepção de formar um time de futebol. Porém, hoje, na draga que tá, precisa do futebol do Valdívia. É. E o Valdívia jogando, ele dá um outro conjunto no time. É incrível isso, cara. Ele é craque. Me dói falar isso, juro por Deus. Então, me dói dizer isso. Dói mesmo, porque você não pode depender de um cara. Um time de futebol não pode depender de um cara. Ainda mais o Valdívia, depois de tudo que fez. Eu achava que o Valdívia era a pior contratação na história do Palmeiras, mas eu vejo o Wesley jogando... Amigão, nós temos agora, só para encerrar a sua participação, nós temos o Palmeiras, 13º lugar. Lógico, muitas vezes o lugar, ele fala, pô, 13º, graças a Deus. Pode perder uma posição hoje, hein? Pode perder, mas a pontuação, ela continua muito estreita, né? Muito ruim ali. Você vê do... Botafogo tem 26 pontos, tá na lanterna. 5 pontos. E com 6 pontos de diferença, nós temos o Figueirense com 32. Ou seja, 6 pontos, ainda faltando... 11 rodadas é pouco, não é nada. Às vezes seis pontos. Se você perder dois jogos aqui, essa sequência do Palmeiras é ruim. E os caras vão pegar uma babinha aqui, uma BR. Ó, batendo no Grêmio. O Grêmio é freguês. Temos que ganhar do Grêmio. Seis pontos. Não é um alívio nem pra quem tá em primeiro de diferença pro segundo, como também não é alívio pra quem tá aí na beira da zona. Ou seja, o Palmeiras, apesar de ter vencido ontem e saltado aí pra essa 13ª posição, não pode abrir mão de continuar ganhando. Pressão continua, velho. Não tem jeito. De jeito nenhum, cara. Que senão aí... Você vê como que é uma coisa, né? Vamos supor. Acho que não perde do Grêmio. O Grêmio é um time bom. Perde não, Sombra. O Grêmio é freguês. Mas vamos supor, cara, sou eu. Sim, pá. Primeiro turno, lá, se o juiz não rouba, nós ganhava lá dentro. Lá fomos lá. Lá dentro da onde que foi no Grêmio. Lá dentro da onde foi em Caxias do Sul o jogo. Mas não importa, é lá. Foi em Grêmio. É aquela coisa, se empata. Lá no estado de juventude, lá. Se empata. Não tô falando de derrota, tô falando de empate, o que não é nada normal. Não, nada normal. Vai pra 32. Se vai pra 32, lá, complica, você tem exatamente 1, 2, 3, 4, 4 times que podem passar numa próxima rodada. Né? E aí... Volta lá pra trás. Aí pega o Santos, é clássico. Né? Sobe um pouquinho, escorrega. Agora uma sequência de Grêmio, Santos, Corinthians... Só Paulo. Cruzeiro... O que alenta... Tem um ouvinte aqui que mandou um Twitter, eu não tô achando aqui, mas eu lembro do que ele disse aqui, sobre que ele falou que você fez um cálculo outro dia aí... Você sempre pega o que sai da zona da confusão, como diz isso, o nosso querido. No caso, hoje, Curitiba. 29. Hoje é a Chapecoense, né? 29. Ah, não, 29. O primeiro fora da zona. Aí você pega a... A tua diferença não ele. O percentual. Não, o percentual do aproveitamento. Isso. Que é 30%+, não é isso? Deixa eu ver aqui, quanto que ele já fez. É simples, Domênio, que a gente pega número de partidas. Isso, são 27 vezes 3, 81. Isso. 81, ele tem 29 pontos, não é isso? É isso. 00 dividido por 81, ele tem 35,8% dos pontos. Isso significa que... Se ele conseguir esse mesmo valor, ele vai a quantos pontos? É, 35. Então você pega aqui, olha, 38 jogos vezes 3, dá 114, vezes 35,08, né? Isso. Vezes 35,08%... Vai dar... Igual... Hoje, mantidas as proporções, nota de escaparia corte com 40 pontos. É isso que ele falou pra mim. 40 eu até pontos. Fiquei falando, 40? Mas tudo bem. Vai ser mais, hein, pra sim, escapar. Eu acho que sim, mas segundo o cálculo matemático que você viu, teoricamente no é isso final, mesmo. Domenico, pode ser, mas no final. Até o Dorival Júnior falou ontem. No ano passado tava isso. Assim. E nas últimas 4 rodadas... O nível aumentou. O percentual aumentou. E o Fluminense caiu... O Fluminense caiu com quanto? O Fluminense caiu... 43. O Dorival falou ontem que o Fluminense caiu com o número que ele precisava ter chegar. E caiu mesmo assim. Agora, sabe por quê? No final, muito time que já tá no meio da tabela, dá uma desenganada e esses times estão precisando ganhar, vencem. É. Palmeiras, o que alenta é que ele precisa só ser melhor que quatro clubes, velho. Do contra o Botafogo, ele já fez o serviço. O Botafogo, pra mim, já tá bem. O Botafogo já era, pô. Só precisa ser mais três, só precisa ser melhor que quatro, cara. Mas o inconveniente pro Palmeiras é que no patamar do Palmeiras existem 12. Ah, então, isso é aflitivo, né? É muita gente brigando junto com ele, né? No ano passado... Eram apenas... Eram 5, menos... Dois já estavam praticamente rebaixados, o Náutico e Ponte, essa altura do campeonato. Verdade. E aí, tinha uma briga de menos clubes. Portuguesa, muita... Grêmio, Flamengo... Muita... Grêmio não, Flamengo, é, Fluminense... Aqui é Portuguesa, essa tabela, esse ano, você sempre tem aquele, né? Lá na ponta, a meiuca, que tem uma quantidade legal, e lá embaixo. Porra, esse ano quase que emendou só a ponta e lá embaixo. Né? Pra mim, o Atlético do Paraná, ele tá despencando, ninguém falava. Ele vai perdendo, pelo menos. Mas acho que não cai. Ele. Na arena eles. Quando não pega, tem nem o Curitiba, caíram lá no último jogo, na zona de rebaixamento, não, uma rodada e vão cair. Que você põe. Jogando muito mal. Voltando ao assunto, né? 40 pontos deu aí a nota de corte hoje. É. Claro que isso pode subir um pouco, pode descer, acho que não desce. Faltariam três vitórias. Faltaria, eu acho, Sombra, que quatro vitórias, que aí chega 43, ali já começa a visualizar. Quer ficar bonito, faz 45, 46. Quatro vitórias, RG, 4 de 11, já é um número que é... Pode ser, pode ser. Bom, né? Amigo, melhorou. Um abraço pra você, boa torcida Peugeot Estádio 97, tá bom? Valeu, Sombra, deixa eu fazer dois merchan rapidinho aí. Claro. HDI segura de bate-pronto. Ganhou uma bolsa térmica. Só a nova linha de Bozano me garante um barbeado fenomenal. Pô, mas você falou perfeitamente, ganhou um kit Bozano, cara. Palmeirense inteligente. Só mandar um abraço aqui, galera, que não vai me encher o saco. Se da outra vez eu liguei, não consigo mandar um abraço pra ninguém, fica nervoso. Nada. Galera do Aulucho aí, meu time aí de coração, que eu sou presidente aí. Aí. Só. Tem alguém cornetando você lá, falando que você foi burro também, fez alguma besteira. Vixe, os caras adoram me cornetar, é normal. É? Pessoal do WhatsApp, os grupos aqui, Palmeiras Moca, todo mundo, a galera aí. Boa. Essa palestra. Nós, velho. Todo mundo aí. Boa. Vamos aí, torcida palmeirense, sabadão aí, encher o estádio. Ganhar nós. Do Grêmio aí. Tem que ganhar. Escapando essa zona maldita aí. É isso aí. Boa. Vamos que vamos. Vamos lá. Bora. Palmeiras. Valeu, cara. Abraço. Mano. É, tá chupando. Mano, tá chupando lá na cozinha. Vou falar em mano, O Broca falou, vou fazer uma seleção daquelas que o Mano, sempre quando é dia dos namorados, põe pra tocar no carro dele. Pra Thaís ficar mais... Calma. Facinha. Oh. Eu pedi pizza, chegou, produção? Calma. Chegou, tá vendo? É só pedir que chega. Oh. Aí, Domino. Ó. Oh. Que é isso aí? Legal. Que é isso aí? Esse é Charles Aznavour. Ah, o primo do Patrício, né? É. Primo do Patrício. É, você voltou a sexta-feira, aquela que eu fiz os bailinhos de garagem? Voltando. O Elvis Costello regravou. Olha. Se o Patrício for primo do Charles Aznavour, você não tem a dúvida que o tal do Charles Aznavour vai negar até o fim. Vão fazer um DNA na nova. A margem de pra mais e pra menos pro Charles aceitar essa condição. Você acha que Charles Aznavour tem vergonha do Patrício? Ah, mas olha, se a herança sobrar só pra primo, o Charles Aznavour vai até adotar uma criança. Imagine que você tá no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu carro. Você desce pra ver o que aconteceu, descobre que o motorista do outro carro é o Anderson Silva. Aliás, você imaginou o Anderson Silva ouvindo essa música no carro? Ora, é complicado, você não vai discutir com ele só por causa disso, vai? É, nem precisa. Sabe por quê? Não é só porque ele é bonzinho. É que o Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI e bate pronto. E tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto está na sua mão. São dezenas de HDI bate pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97, oferecimento de Peugeot 208 com câmbio automático. Central Touchscreen por R$670 mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Também o oferecimento do consórcio Remasa. Seu sonho realizado com a menor parcela. Ligue prefixo 11-3142-3440. E olha, como desgraça a pouco é bobagem. Vocês já devem ter falado aqui no programa. A barbaridade. A portuguesa. Falando dessa desgraça aí hoje. A portuguesa, acionada aí por um grupo de jogadores que são donos do Luiz Ricardo, a Portuguesa não podia ter vendido pro São Paulo. Grupo de investidores. Jogadores. Não podia ter vendido pro São Paulo sem a anuência do grupo. Como o grupo, assim? Se não me engano, já ganhou em primeira instância? É isso? 17 milhões de reais. Que isso? Essa é a bagatela que a Lusa, em primeira instância, teria que... É primeira instância, Portuga? Você quer... tá, a coisa tá ainda até embrionária. Pode explicar o seguinte, Sombra. Peraí, quando o Mané da Lupa... Deixa eu botar mais uma música que o Mano ainda não conseguiu o objetivo. Ainda não. E aí é do... daquele do filme lá, como é que é? Nove Semanas e Meia de Amor. Essa aí é de rachar o pneu. Isso aí é com o Brian Ferry. A conversa é a seguinte, Sombra. Quando o Portuguesa pegava um dinheiro lá com os investidores do banco, Banco Banife... Eles falavam assim, ó, eu tenho como garantia pra te pagar o que eu te devo quando eu vender o Luiz. Quando o Luiz foi vendido, essa gestão que tá na Portuguesa pegou o dinheiro e falou, opa, dinheiro meu. Só que já tinha os papéis assinados pra esses caras, quando o Luiz vendesse, era pra transferir o dinheiro a eles. E aí tá na justiça e essa aí é a primeira decisão agora. E deve ganhar todas as outras. Inclusive, na época, o Marco Aurélio Cunha disse, inclusive, que era um absurdo pagar esses investidores e ajudou com que a Portuguesa recebesse diretamente o dinheiro que não fosse passado para esse pessoal. Só que isso era assinado. Tinha valor. O Manel da Lupa fez um negócio com os caras lá. Então, ó, pra Portuguesa, ó, meu pai benzia. Vou tomar aquele terreno, nem vai sobrar nenhum terreno, hein? Meu pai benzia. Vai ferver. Nada é tão ruim que não se possa piorar, velho. Ó lá. Mas não pode ser tão pessimista assim. Vamos lá. Olha a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Veja quem é o atacante. Portuguesa tem um cara chamado Jânio. No comando de ataque. Jânio. Pera, pra falar em Portugal. Tem um hipnólogo. Tem uma mensagem que chegou aqui. Olha lá o que você vai ler. Acho que é antes de eu chegar no estúdio. É verdade. O Anderson Silva, que não deve ser o da seguro da Galeria. Oi, tudo bem? Ele fala assim, vocês perceberam como o cara explicou, o Portuga explicou com raro conhecimento a técnica de como se senta e escorrega no pau de sebo? Que história foi essa, Portuga? Eu disse que o Campeonato Brasileiro é um pau de sebo. Você sobe um pouquinho e depois escorrega um pouquinho mais pra baixo. Sobe um pouquinho. Eu aprendi com a senhora que amamentou esse rapaz aí. Ela me explicou, ela amamentou, que é lactose, o peito Victor, inchado. Vitor Krug fala, Dodô, fui eu que mandei a conta mágica aí, viu? Ah, foi você, é verdade. Boa, brother. Ô, chefinho. Conta mais que quem fez com a Sombra. Começou o jogo do Santos e Bahia, né? O Santos já tá em campo aí com 3 minutos. O Santos deve estar bem melhor. Com 3 minutos. Com 3 minutos. É lógico, vai acompanhar o Domênico dizendo a respeito da vitória do Santos. Que pode dar de novo aquela rodada mágica onde os quatro grandes ganham na mesma rodada. Só falta o Santos fechar hoje contra o Bahia. E todos viveram felizes para sempre. É zica. Velho, te fala uma coisa. Não, não fala não. É zica. Vai ganhar. Mas isso, ó, você sabe que eu gosto das estatísticas, né? Duas semanas. Mas isso tá com uma cara de dar um empatezinho. Não, ainda mais o Bahia de Kleina. Mas mesmo assim não vai ter esse empate, não vai dar empate, porque no segundo tempo vai sair o fósforo molhado aí. Quem é o fósforo molhado? Nosso Leandro Damião? Né? Isso aí. Ah, ele chamaria de fósforo molhado, é um pouco mais simpático do que o Laor. O Laor foi muito pesado na história. Quem falou, viu, cara? Não, na boa, chamou muito quê? Respeito pelo Laor, é um cara inteligente. Laor tá desgovernado. Mas pode falar uma coisa? Chamou o cara de pangaré, Pangaré. Eu acho que não precisa chegar nesse ponto, sabe? Claro porque o assim, ex-presidente não pode falar outra isso. Coisa. Mas ele é assim, você não viu como ele me tratou aquele dia aqui? Claro, ele não. Tratou você mal, mas você é um pangaré, você tratou você mal. Mereceu. Ai. Você todo castigo é pouco. Vamos melhorar o nível disso aqui. Eu sou muito talibã, mano, eu não tô nem aí, mano. Pangaré mesmo. Você me respeita, senão eu vou embora. Vejo que não é só a declaração do pau de sebo que fez o Portuga ganhar destaque hoje. Diga mais, o que eles falaram o de Felipe mim? Coradete Rocha. Boa, esse Coradete. Portuga está de brincadeira. Por quê? O Corinthians estava há 540 minutos sem fazer gol fora de casa. E ele fala que está entre os melhores da América do Sul. Assumiu o Corinthians agora. Temos quatro hoje. Explicarei aqui de novo pro Coradete. Não, a teoria é a seguinte, Coradete. O Corinthians... Coradete. Se for campeão da Copa do Brasil, venceu o Cruzeiro. Eu falei desde o início. Venceu o Cruzeiro duas vezes. Tem um elenco dos melhores do Brasil. O campeão da América do Sul é o São Lourenço de Almagro. Corinthians é um dos melhores times que tem na América. Mano, perdeu. Não ganha essa Copa, não. Portuga tá torcendo. O Luca Juninho. Ele faz aqui uma referência ao Kardec, não muito elogiosa, e fala, depois que surgiu a proposta, ele não aceitou mais negociar. Diretoria incompetente teve a maior culpa, mas Kardec é pontinhos, diz aqui o Márcio Júnior. Ô Márcio, depois que a vaca tira pro beijo, que o cara falou, não quero mais conversar com vocês, ele tentou. Ela não aceitou nem o beijinho do mano. Põe mais música, broca. Ah, beijo, mano. Olha aí, hein? Pra que vocês, pra Thaís. Lady, né? Lady. Lady. Isso Isso aí é música pra você abrir o guarda-roupa e pegar o edredom, mano. Como assim? Ah, isso aí é música pra procriação humana também. Ah, mas foi isso que eu acabei de falar na sua ausência. Ah, é? É. Pra você e Taizinha. Não, pra mim não. Você tinha esse CDzinho pronto quando você ia dar um... É quando você queria ficar a situação, transformar em situação mais fácil. No pendrive, tem no pendrive. Mesmo que a Taizinha deve estar com o pai no carro, passando vergonha. Isso aí é música pra... Não, mas é verdade, gente. Isso daí é música pra procriar, gente. Pra compilar. Procriar, é verdade, isso aí é música de cativeiro... Há quem pense diferente do nosso ouvinte e do último que mandou. Ele fala aqui, olha, o Marcos Câmara. Desliga o telefone na casa desse palmeirense fanático. O Kardec estava certíssimo em sair e correr atrás do futuro dele. Mas ele é fanático, mas ele tem... Todos nós vamos falar, mas ele tem a opinião dele, gente. E você viu que ele tem a mesma opinião sobre o barco, sobre todos os outros. Todos os outros, todo mundo estava errado e o Palmeiras estava certo para ele. Ai, ai, ai, ai, um abraço pro Rodrigo aí também, São Paulino. Tá com a Daphne lá, tá ouvindo essa música, mas ela sabe onde vai. A Daphne. É bom. O Roberto Ramos, de Cajamar, ele fala: o Ben já passa o carro no mano. O mano é fanático e perde a razão. Abraço, vocês são demais. Tá rachado, viu? Ah, véio, o cara tá em Cajamar, mano. Não, o Beijo não tá nem aqui também. Eu tô nem aqui, você tá aí, desculpa aí. Olha pro seu lado. Não sabia aqui, que você tinha visto. Então olha pro seu lado. Eu não sabia que você tinha vindo. Olha pro seu lado. Ué, mas nos caras você não. Então, aí, então você ajuda olha pro seu nós, lado. Eu tô aqui sim. Quando um sai, o outro vai tocando e tal. Sim. Vamos tocar a bola no campo aí, vamos deixar aqui, fazer gol. Sim. Tá cego? Eu tô aqui. Então fala aí, ó. O cara falou de você. Não, mas ele não me fez uma pergunta. Responde alguma coisa. Ah, mas como eu vou responder se não é uma pergunta? A bola tá com você, mano. Não, foi uma pergunta, Sombra? É? Tinha uma exclamação, tinha uma interrogação no final? Não. Então. O Guilherme. Pega no pé do morro. Fala, galera, vocês são os melhores. Achei muito legal o Dodô do Pichote comparecer ao Estádio 97 na terça-feira. Futebol e pagode estão lado a lado. Abraços, Guilherme. Valeu, Guilherme. Obrigado pela audiência. Eu vou falar agora pra você. Tem umas pessoas... O pagode move o mundo, mano. Tem umas pessoas... Eita. Tem algumas pessoas na vida que tem um negócio diferente, assim, uma aura, um carisma, uma energia positiva. Mas você não acredita nisso? Eu não acredito em energia... Eu não acredito nisso? Você é super 7? Eu falei que eu não acredito nisso? Em energia positiva, energia... Eu falei que eu não acredito. Eu conheço o Benja muito bem. Eu falei que não acredito em energia positiva. Eu conheço o Benja muito bem, eu vou te falar. O Benja tem até uma tese que ele defendeu quando estudava, que era sobre energias positivas e negativas. É verdade, não é? Mas eu vou dizer agora pra você. Ele foi aí que ele desenvolveu a bipolaridade dele. Lógico. O bem e o mal, não é? Mas eu acredito sim. Inferno e céu. Você tem lugar que você entra, às vezes, você não se sente bem. É verdade. Você tem gente que você olha, não é? É raro, mas tem cara que você olha e fala, pô, esse cara não é legal. Ô, Benja, inclusive você tem um dom, o qual você não costuma divulgar muito. Como tá a aura do mano hoje? Minha aura tá sempre boa, rapaz. É? A hora tá sempre da hora. Marrom, laranja. Ele deixou no carro. Deixou no carro. Mas eu quero te falar o seguinte. Não, desculpa, mas uma pessoa que tem que ser avaliada de qualquer maneira, não posso deixar de perguntar. Como está a aura de Domênico Gato? Domênico Gato. No mesmo grau de psicose dele. Enterrando na caixinha. Onde o gato dele faz as necessidades, tá a aura dele. Não, mas quer te falar sério, ô Sombra? É. Você tem algumas pessoas que, por exemplo. Que tem uma energia muito bacana. Esse cara aí, esse Dodô do Pichote, lembra que eu te falei pra você umas duas semanas atrás, eu falei, Sombra, eu conheci o cara. É. Pô, bom, o cara é bacana, o cara é gente boa, o cara é divertido. É verdade. Pô, o cara deu um show aqui no Estádio 97. Não deu? Tá vendo? E os ouvintes perceberam. Nossa, mano, eu não gostar da música é uma coisa, eu nunca falo mal das pessoas. É, não, mas você fala, pra quem gosta de pagode, boa gente não é. Você não falaria isso. Você sabe, mano, eu não gosto, mas eu sei dizer se a música do cara vai ser um sucesso, vai ser boa ou não. Atualmente você não gosta, mas você já gostou muito. Você ia pro Santa, que eu lembro. Não, Armazém da Vila. Não. Tem Sombra? Tem outro cara que vem aqui também, que é do mesmo jeito. É o Gilhard. Também. O Gilhard é um cara que passa uma coisa tão gente legal. Gente boníssima, né? É verdade. Foi muito bacana esse Dodô do Pichote. Por exemplo, você não gosta do Ovelha, mas você ouve, né? Tem gol! Gol! É gol daquele que o RG detesta. Quem? Leandro Damião. Olha aí. Chupa, RG. Eu falei gol. Que ele ia fazer gol. Palito de fósforo molhado. É verdade. Mas o mano persiste e as músicas continuam. Nossa lá o Leandro Damião. Tá indo em direção à câmera lá, ó. Chacoalhou o bago pro RG. Chupa, RG. Olha aí. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, Zé de Bate Pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também BV Financeira, você conhece o site Meu Carro Novo? É o classificado de veículos da BV. Tá pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. E o Mano, além de usar do artifício dessas músicas românticas para conquistar o objetivo, ele também vai muito bem barbeado aos seus encontros amorosos. Ah lógico, velho. O homem moderno tem que se cuidar, né, velho? O homem moderno tem que estar ali intacto, mano. Não adianta usar aquela tática da RG de ficar peludo, barbudo, parecendo um homem das cavernas. Né? Isso aí não tá com nada, RG. Isso aí você não vai fazer nada. Nunca vai conseguir arrastar ninguém. Como é que o RG faz a comida dele? O RG, ele caça de manhã, aí na hora do almoço ele vai lá, mata, pra deixar fresquinho. Aí ele faz o próprio fogo. Tá certo, porque ele tem uma gaiola lá, que ele põe comida dentro, aí o bicho entra. Como é que ele fala? Aí ele deixa ela fresquinha e mata na hora de comer. Aí ele faz o próprio fogo. Depois leva pra dentro da sua caverna, que não tem porta. E degusta aquele prato. A mulher, ele conheceu como? Puxa pelo cabelo? Pelo cabelo. Ele primeiro jogou o laço. RG fazia isso, velho. RG é pterodáctilo. É, RG número 2. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando a gente joga a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, RG número 2, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, cara. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Vai oferecer muito mais performance pro seu dia a dia. Você que tá agora no metrô aí, ó, no vagão da CPT... Não, vagão da CPT nessa hora é dose, hein? Nossa, tá com cheiro de jaula. Meu Deus do céu, velho. Tem que usar a linha Bozano, cara. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É, vamos ao último ouvinte da noite, 3284-7097. Não, pera, mas antes de mandar o Paulo Zeferino, ele falou que essa versão que tocou o Dixi não é do Aznavour, é do Elvis Costello. Não, essa aqui é do Aznavour, Carlos Aznavour, sim. A do Elvis Costello nós temos aqui também. E é diferente, viu, amigão Paulo Zeferino? Vamos trazendo mais ouvintes, que vem no oferecimento de Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015, acesse banditec.com.br. Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje dirigir o seu. Toca, Asdrubal. Que beleza. Não quer nada não, viu, Benjamin? Alô? Alô? Quem fala? É o Guilherme. Guilherme do quê? Gostaria de frisar. Guilherme Amorim. Guilherme Amorim, mano. Só isso? É Guilherme Gonçalves de Amorim. Sempre tem. Só isso? Só isso, amigo? Só isso. Ah, então tá bom. E quantos anos, Guilherme? 23. Aí, RG número 2, 23. Hoje, RG. Com essa idade aí, você já gostava de tocar tamborim, mano? Ah, o tamborim, é verdade. Opa, com certeza, né, RG? O mano aí, é da Vila Maria, né, mano? É, aprendeu lá. Mano, conhece ali, o bagulho vai... já era louco, mano. Tem em qual galpão, mano, tocar samba, mano? Galpão, rapaz. No barracão de zinco ali, velho. O bagulho é louco, mano. Zanzibar, fala aí, mano. E, opa, tava sempre lá, mano, terra. Mano, Vila Maria é bom, mano, o bagulho é da hora. Pô, quem, terra Brasil, quem, mano. Quem é quiser mentiroso, hein, mano. Boteco da Vila na quadra da Vila Maria a partir de sábado, 5 da tarde. É bacana demais o samba de mesa que é. Tem, na quadra, tá convidado. Deve ser, e o Guilherme, qual o bairro? Tá convidado, você vai comigo. O bairro é Moca. Ah, é! Yeah. Grande Moca, mano. Moca é nós, mora ali perto da Caçandoca. Bairro do Vieira. É, perto do Pombal. Perto do Pombal, ali. Minha área, velho. Um abraço pro amigo Luizinho do H1 aí, que em breve tá tudo certo com ele. Um lugar muito bonito, inclusive, foi homenageado em música do Tim Maia, do Leme ao Pombal. Do Leme ao Pombal! Ah, é verdade. Não é verdade? O retorno do Leme ao Pombal. Sensacional, velho. O retorno. Não é Pontal, não. Ô, Guilherme. Pro censo aqui do estádio 97, velho, você trabalha com o quê? Eu sou da TI. Eu já liguei no começo do ano, foi no clássico Santos São Paulo, do Paulista. E você tá empregado ainda ou não? Tô empregado. Na mesma empresa? Na mesma empresa. Ó, oh, então vai fazer carreira, hein, velho. O cara consegue ficar 6 meses na mesma empresa. É, aqui, trabalha, mano. Você tá nessa empresa aqui? Só, mano. 14 anos. Quanto tempo você tá nessa empresa? Porra, fiz 20. Aí, tô fazendo, vou fazer 20 em dezembro. Ah, vamos fazer daqui a pouco, né, Gê? O dia 16 é 14, outubro, né? Outubro. É, o dia 16 será que mais 10 anos de registro, eu acho que eu tô... posso me aposentar, cara. Sim. É. Não, mas tenho que ter registros anteriores, então já vou pra quantos anos, né? Tem que somar tudo. Caramba, quanto sobra. Você tem no seu FGTS? É, de 89 pra cá, 25 já. Ainda falta mais um pouquinho. Falta mais 30 e pouco, meu. Tem que dar mais um malho. Imagina. Você tem que dar uma caminhadinha mais, Sombra. É? Olha aí. Você trabalha desde 84, Basílio? Então... Peraí, isso é um absurdo também, já que a gente tá falando de tempo. Eu trabalho desde 98, velho. É 30? Um ser humano, Sombra, na boa, não poderia trabalhar mais do que 15 anos registrado. Por quê? Ah, sai de brincadeira, velho. Assim, mais de 15 anos, tá louco? Você gasta, para pra analisar, de maneira fria. Não, ó, de maneira fria. Você tá louco. O ser humano, ele desperdiça aí um terço do seu dia... Dormindo. Por que desperdiça? Ele desperdiça um terço do seu dia... trabalhando. É. Ele só tem um terço, Sombra, pra tomar banho, comer, lazer, dar uma... Porra, tá bom? Tá louco, mano. Um terço pra lazer, tá bom? 8 horas? Não, mas não é um terço de lazer. Dentro desse um terço aí você tem que comer, tem que tomar banho, tem que jogar videogame, assistir um jornal... Tem que ver o seu e-mail. Tendo que jogar videogame é a missão mais importante. Olha a tarefa que o mano falou. Você tem que ver o seu e-mail, velho. Ué, é um dos exemplos. Vai ter que levar o cachorro pra mijar e fazer o número 2. Você costuma conferir teu extrato, tudo? Só no final do mês. Ah, tá. Não é muito do ver o extrato. Porque senão, tá louco, mano. Eu tenho depressão. Fala aí que tem acho que uma pesquisa que, tipo, se for somar o tempo que você fica em fila de banco, hoje talvez nem tanto mais, mas em fila de banco e disparado em farol, dá mais de 5 anos da sua vida. Então, pra você ter uma ideia, quando cara. Se trabalha muito, não se tem tempo de ganhar dinheiro. Pô, mas é legal você ficar no trabalhar trânsito. Pouco. Você escuta o programa no trânsito. É, há quem diga. Quanto quem mais diga. Trânsito tiver, pra nós mas, melhor. É um absurdo, cara. Eu escuto trabalhando. No momento, estou trabalhando. Viu? No trânsito, você novo também. Responsabilidade. É. E você é peixe ou é tricolor? É peixe. Peixe que tá ganhando de 1-0. E aí, 1-0. É o seguinte, você disse... Eu tava sabendo, tô escutando vocês, não tô ouvindo o jogo. Você disse que o rapaz dá um palito de fósforo... Queimado. Molhado. E o rapaz fez o gol. Mas ele tem que fazer... Você é contra o Santos. Ele tem que fazer 3, pô. Você não escutou o programa no início? Então, hoje é o dia do DVD, pô. Se ele fizer três hoje, você sobe aqui... Você vem de joelhos do elevador até o estúdio? Não, eu falei no início do programa que ele teria que fazer 3, porque hoje é o dia do DVD. Por que é dia do DVD? Pra vender, porra, depois. Tá louco? Tem que pegar o DVD do cara e... Você acha que vai ser assim? É. Se não for hoje, velho, não vai ser nunca. Empresta pra nós que a gente vende pra vocês. Mas onde você vai pôr mais centroavante? É só de usar a camisa, a gente já vende. Já vale mais? Passa a valer mais, Sombra? A gente vende bem, hein? Tá de brincadeira, mano. Vende bem. Leandro Damião. Gente, Leandro Damião não precisa fazer gol pra ser vendido. Ele é empresariado lá pela Doi. Esses caras aí têm livre acesso lá em vários times na Europa aí que colocam o jogador pra cá e pra lá. Vocês estão de brincadeira, velho. Menos, mano. Vocês estão de brincadeira. Mas por que não foi feito, mano? Menos o quê, RG? Menos o quê? Tá de brincadeira, mano. Eu não duvido. Nossa, eu também não duvido, mas tinha que ser feito logo. Isso aí é carta marcada, velho. Você tá de brincadeira. Então vamos no pique, RG. Fazer gol, mano. Ô, velhinho, fala aí, RG. E aí, e o peixe? Perdemos tantos pontos no início, né? Na Vila de Bobeira, aí a falta que tá fazendo, hein? Eu acho que vai acabar ficando aí desse jeito aí mesmo, não vai, acho que nem cai, nem chega na Libertadores. É, porque fica, fica difícil pra buscar. Mas fica 3 pontos, RG, se ganhar agora, eu tava vendo, o Grêmio é o quarto colocado no G4, o Santos fica com 43, o Grêmio tem 46. Mas o problema do Santos é a sequência onde ele justamente foi mal e caiu de novo. O que vocês precisam fazer é torcer para 42 vencer. Se ganhar, vai para 42. Mas não tá com 40? 39. Não. Ah, então é 42. O que acontece, o Santos... Mas tem uma sequência bem final no difícil do campeonato, que eu acho que não... O Santos tem que torcer para Fluminense e Atlético Mineiro empatar agora, né? Hoje. Eu realmente não acredito na possibilidade do Santos conseguir G4. Eu acho difícil também. Mas é muito, muito difícil. Matematicamente, sim. Mas é muito... dá pra, se conseguir uma vaga na Libertadores, pode sair e comemorar na rua, porque é uma proeza. Eu sei que é totalmente diferente, porque o Cruzeiro é um time muito bom e regular. Mas, por exemplo, hoje a distância do Santos pro G4 é de 7 pontos. A mesma distância do São Paulo pro Cruzeiro. Então... Por isso que eu acho muito difícil. Eu penso que é melhor focar na Copa do Brasil. Eu não acho tão difícil mata-mata e tentar na sorte aí, ganhar de 1-0, segurar resultado, levar pra Vila, que é... Também vai ser mais fácil do que pelo brasileiro. É, eu acho que na Copa do Brasil ele avança, mas chegar aí são outros 500, velho. Ah, eu acho que Copa do Brasil, entendeu? E brasileiro pro Santos aí esse ano eu já fui, viu? Eu entendo. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Cruzeiro, cara. Nos dois, nas duas competições. Mas o Santos tem um fator bacana agora, lá dele, o tal de Robinho. Se ele decidir bater a bola dele mesmo, se ele falar hoje eu amanheci no dia, ele desequilibra a situação, viu, RG? Portugal. Eu acho. Matematicamente, o que nós estamos falando aqui, as possibilidades estão abertas. Agora você tem que trabalhar também com uma realidade. Hoje tem um jogo que interessa ao Santos, além do dele. É Fluminense e Atlético Mineiro. Jogo pode que dar um empate. Já começou. Tá 0x0, isso aí? Tá 0x0. Esse, na verdade, influencia. O empatezinho é bom. Pode dar um empate. Esse aí interessa a todo mundo, né? Inclusive ao Corinthians, ao Grêmio. Tem um que interessa. São Paulo, ele tem que torcer pra empatar. Tem um outro também que é internacional, em Chapecó. Se for pra ganhar, prefiro que seja o Fluminense. Fluminense, exatamente. Olha, eu penso que Santos e Corinthians. Acho que o Corinthians ainda tem até chance aí no brasileiro, mas penso que Santos e Corinthians deveriam focar mais na Copa do Brasil mesmo. Até mesmo porque o Flamengo é um time que eu acho que o Corinthians atropela fácil. E o Santos vai ter dificuldade de enfrentar o Cruzeiro, mas ainda mais pelo Cruzeiro ter essa folga brasileira aí com essa pontuação, podendo dar atenção para as duas competições. Mas chegando lá na final, a gente já viu que o Corinthians atropelou o Cruzeiro. É que o Cruzeiro vai ter 6-7 jogos em casa. E sinceramente, cara. 7 vai... de 11? É, 6 ou 7 ele deve jogar na casa de 11? Dele. Impossível. Impossível. Não pode ser. 7 de 11? Ou 5, não sei. 5 ou 7. De 11? Ou 6 ou 5? Ou 6 ou 5? Olha, um é outro. 6 de 11, 5. Rodada do Cruzeiro. Fora contra o Flamengo. Fora. Jornada com fácil. Fora contra o Vitória. Dois fora. Não estamos discutindo se é fácil ou difícil. Dois fora. Em casa contra o Palmeiras. 2-1. Fora contra o Figueirense. 3 fora. Aí joga em casa contra o Bota. 3-2. 3-2. Aí vai jogar em casa contra o Criciúma. 3-3. 3-3. Fora contra o Santos. 4-3 fora. Fora contra o Grêmio. 5-3. E esse é derrota. Em casa contra o Goiás. 5-4. Joga fora contra a Chapecoense. 6-4. E depois, em casa contra o Fluminense. 6-5. Então joga mais fora do que é. Mas é 5 em casa. Tá na margem de erro. Tá na margem de erro. 15 pontos. Perde do Flamengo, perde do Fluminense, perde do Palmeiras. Perde do Grêmio. Perde do Palmeiras. Perde do Palmeiras. Perde. Gostei. Perde. Você tá igual. Então 15 pontinhos. Aconteceu o quê? Tá igual o Partido Purista fazendo aliança com 50 jogadores. Eu vou falar uma coisa aqui, ó. Eu não acho nenhum absurdo chegar no Cruzeiro. E falo mais. Mas é difícil. Tanto São Paulo quanto... Ó, eu tô falando contra mim mesmo, porque eu sou gremista. Tanto o São Paulo quanto o Internacional. O Internacional tem hoje um jogo... Mas os dois se pegam depois. Ó. Mas é difícil. Mas o Cruzeiro tem umas pedreiras fora de casa, RG. Mas o São Paulo não tem a regularidade que precisa pra chegar. Cruzeiro fora. Se o Cruzeiro continuar irregular como o São Paulo está, é campeão. Se ele fizer a mesma coisa, né? Se ele fizer a mesma coisa, mas é igual, se você for ver, todos os times não estão... muito regular mesmo é o Cruzeiro. Agora, claro. Mais regular é o Cruzeiro. Uma catástrofe, nunca se sabe. Claro. Se, por exemplo, uma derrota dessa pro Corinthians, agora sai pra jogar. Vai que perde de novo, a diferença diminui pra 4. Todo mundo achou que quando ele perdeu pro São Paulo, ia desandar. Ia desandar. Os caras foram lá, pegaram o Inter e meteram o cacete. Se botar aqui no meio disso, ele tomou um pau do Galo no clássico e não desandou. E perdeu pro Galo. Tomou um pau do Galo e não... Está irregular a campanha do Cruzeiro, está irregular. Mas ele perde onde pode, né? Está. O problema é que ele é irregular. Vocês não acreditam em mim. Os outros também estão irregulares. Então... Tem jeito. Ô, velhinho! Já é campeão, quanto vai terminar? Como que a gente vai acreditar num cara que ainda acredita no Palmeiras? É lógico. Tá louco. não! O senhor não tem moral. Acertei. O senhor não tem moral nenhuma. E ó, falei muito antes de virar o turno aí. Tá? Muito antes. Quanto vai terminar Santos e Bahia? Acho que... 3-1, tá bom. Bahia vira? Que Bahia vira? 3-1 pro Santos, né? Vira nada. Vira Carajé, velho. Que vira Bahia, acho que foi o ano passado, Santos e Bahia, se eu não me engano, foi no Pacaembu, meu. E acredito que a torcida do Bahia, meia dúzia de gatos pingados, foi querer arranjar confusão com a gente lá pessoal do Tobogão, um monte de gente lá, criançada lá. Eu não duvido de nada, pô. Louco tem em todo lugar. Esse fim de semana teve Goiás e Figueirense. Olha que jogão. Tá 2.000 gato pingado no Serra Dourada. Os caras quebraram um pau. Só molecada, né? Puta, mais um pau. Eu não sei, tinha um cara lá que parece que tinha morrido. Você viu? O cara tomou tanta porra. Ele caiu, eu vi. Ele caiu. Ficou jogado, caramba, no chão lá sem se mexer. Ele caiu. Goiás e Figueirense. Pessoal, falou? Quer mandar um abraço ali, ó? Rápido. Infelizmente. Ah, então, na realidade, ó, eu liguei, tentei ligar a segunda vez, mas pra falar que eu não falei na primeira, que vocês são muito gente boa, e o que eu acho muito legal aí da rádio Energia 97 é que vocês parecem muito família, igual eu escuto de manhã. Aqui é família. O Domênico, o Palhaço, escuto o Márcio Ribeiro. Família, e, tipo, isso é muito bacana. Eu acho quem é Márcio legal, Ribeiro? É Silvio Ribeiro. Silvio Ribeiro, não, mas é verdade, você tem razão. Foi um ato falho. Isso que você fala que ouve no ar é algo que acontece mesmo, viu? Somos todos amigos. É sério mesmo, eu liguei mais pra falar isso, que eu acho muito bacana esse jeito que vocês trabalham aí. É, e dar o parabéns, né? Até mesmo pelo sucesso que vocês fazem. Muito obrigado, viu? A gente ama as ouvintes e mantém em distância os ouvintes. Diga. Mas sempre ligados em nós. Só a linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Boa, ganhou. Ganhou uma, kit Bozano. Quero mandar uma moela pra Amanda. Amanda, beleza. Aí, RG, Amanda, RG. Amanda? É. Hoje? Uma moela. Hoje. E aí? Baguete no molho, velho. Ah, aí salva. Aí, né? E HDI é de bate pronto. Tá bom. Ganhou uma bolsa térmica. É isso aí, mandar um abraço aí pra vocês e pra toda a nação santista. E... vamos ver aí o que acontece aí daqui pro final do campeonato brasileiro e a Copa do Brasil. Valeu, cara. Obrigado. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau. Manda um abraço também pro meu amigo baiano, André Matalon, que está na vila. Meu amigo é baiano, André Matalon. Tá na vila? Tá na vila torcendo pelo seu Bahia. Ele que gostava de beijoca e sapatão. Não acredito nisso. Sim? O Matalon... é verdade. Vamos falar de P208 com central touchscreen, com GPS, MP3. É André Batalão, aquele que trabalha com música, eventos, entretenimento, esse mesmo. Peugeot 208, central touchscreen com GPS, MP3, Bluetooth. É porque as pessoas têm que saber quem que eu tô falando. Luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. A versão Active Pack com câmbio automático e motor 1.6 Flex Start sai por R$670 mensais. Também tem o Peugeot 308 com teto panorâmico, rodas de liga leve, faróis de LED, neblina e rádio MP3, USB, Bluetooth por R$690. Não dá pra perder essa chance de impressionar. Vá a uma concessionária Peugeot e acelere o seu. Respeite os limites de velocidade. A musiquinha do final. Essa musiquinha é quando encerra o programa e o RG diz... quem é que ganha a camiseta do estádio? Louco, mas ficou muito louco com essa notícia. Se não ficou, vai ficar. Segundo tem gente que fica muito louco com outras coisas. É, sim, segundo os dados da produção aí, o Marcos Aurélio Canuto Moreno. Boa, Canuto! Ganhou a camiseta estádio 97 Fit Camisetas. O site dos caras lá é fitcamisetas.com.br. Todos ganharam bonés Vista Aérea Estádio 97. Telefone 3037 boné. Amanhã tem mais programa aqui na Energia 97. O estádio volta às 5h30 no oferecimento de BV Financeira. Você conhece o site Meu Carro Novo? É o classificado de veículos da BV. Tá pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen com parcelas de R$670. Conheça Sony Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony por apenas R$499. Poloar, com a Poloar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Grupo Esser, o nome construído com história. Falou, gente. Boa noite. Até amanhã. Sempre aqui na Energia. Na sequência, tem Night Sessions. Tchau. Vem aí, Véia Land. O primeiro festival do Energia na Véia no Rock Night.

Energia97.com.br. Promoção exclusiva Energia 97 FM. Realização Actual Mix e Creation e Energy. Os melhores DJs do mundo. Do mundo. Tocam na Energia 97. Sander Van Dorn e o programa Identity. Hi, this is Sander Van Dorn and you're listening to a new episode of Identity. Sexta para sábado, 2 da manhã. Só aqui na Energia 97. Energia. Acessando. Mixagens. Na Energia 97. Você ouve agora. Você ouve agora. Night Sessions. A House Music em seu melhor estilo. Night Sessions. Night Sessions. É Energia 97. A energia que te move. Legal, ótima noite pra você ligado aqui na Energia. Eu sou o Rodrigo Bolonha, agora DJ do Mariano. Night Sessions. Free your mind, free your spirit, unslave yourself. break the chains of negativity, of the boxes. Be water. Be free. Be fresh. Be you. Individualize. Control your microcosm. Change your paradigm. Water the wave, let it flow, let it go. Soon as you see it. People. dishes, wrap up a cute dinner, or leave your friends just this one night. It's just fine with me. If you had the same thing, the decision would be so easy. Hey y'all, I'm gonna have to catch y'all later. Girl, where'd she go? You know her. I would not ask anything of you that I wasn't willing to give back. Is you not being selfish, whack? Well, if so, I want the 100% I gave you back. And no, no, I'm not talking about me and dog and women. No, sweetheart, I'm just talking about you, dog and me. And me letting you, and me say